I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. Navio Pirata número 47, com Sting e David Bowie. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of... Alô, alô, criançada! E chega mais um Navio Pirata. E você não tá mais animado que o apresentador. Cara, é engraçado realmente, cara. Cara, porque, é muito, cara. É, o Daniel, pra quem não sabe, fez uma referência específica a um filme que eu não vou dizer, foda-se. Bem de nicho, tá ligado? Bem de nicho. Porque, mas pra quem ouviu o podcast inteiro, vocês vão sacar. Porque a gente vai mencionar em algum determinado momento. Mas eu acho engraçado que, assim, no filme em questão, não tem o Sting e o David Bowie. Não? Não, o Sting tá num filme e o David Bowie tá no outro. Sério, cara? Tem dois? Eles fizeram mais de um? Eles fizeram mais de um. Eu não sabia. Bom, mas, tá aí. Eu... Mas apresenta aí, vai ver, continua. Você tinha... Valendo agora. Agora valendo. Agora vai. Bom, meu nome é Daniel, estamos aqui novamente com mais um Navio Pirata, trazendo alegria dos altos mares, e que daqui a pouco vão secar, né? Daqui a pouco não vamos ter mais altos mares. É, né, cara? A gente vai ter poeira, areia e dor. Morte e sofrimento. Como já diria Ivete Sangalo, poeira levantou poeira. Levantou poeira. E como já diria Taíde, eu vou apresentar aqui meus amigos. Da onde que eles vêm, Daniel? Da onde eles vêm? Do Navio Pirata. Na minha frente, Capitão Pedro Falcão, diga oi. Olá, tudo bom? Como vocês estão? Essa voz, soturna. É, olá. Olá. Como vocês estão? Eu sou o bebê pedindo refrigerante. Hoje é o dia das piadas. Hoje é o dia das piadas entender, que ninguém tá sabe que ninguém é. Ninguém vai nem sacar, né? Puta que eu pariu. Mas basicamente eu sou um bebê gigante. Com voz adulta pedindo... Que exige soda. Pedindo refrigerante o tempo todo. E é isso aí, esse é o novo papel do Falcão nesse rolê. E ao meu lado aqui novamente, agora perpetuamente preso a este navio pirata, senhor Raoni Marx. Perpetuamente preso. Eu achei ótimo que ele, tipo... É, porque o meu salário aumentou agora que eu sou apresentador. Você ganha salário, tá ligado? Agora você ganha Red Bulls. Red Bulls, velho. Aí é outro rolê pois agora. Pois é, cara. Redibas. Pelo menos isso, umas Red Bulls. A gente é patrocinado até eles descobrirem que eles estão patrocinando a gente. Valeu, Red Bull, é nóis. Até eles descobrirem que eu passo na geladeira e pego vários Red Bulls. Faz a rapa faz a no rolê. Rapa na geladeira. Mano, são 3 horas da tarde e a geladeira já está vazia. Por quê? Focou, tipo, trincado de Red Bull com a mochila cheia. Eu não sei o que aconteceu! A gente vai testar a nossa popularidade assim que eles fizerem você parar de pegar Red Bull. Tipo, eu descobri que você tá pegando. Yes! Tipo, pessoas. Tá arrasando. Exatamente. Eles vão fazer exame de sangue aqui na Red Bull daqui a pouco, tá ligado? Pra sacar quem tá com níveis, quantidades absurdas de Red Bull, altos, na quantidade sanguínea, tá ligado? Pior que lá, todo mundo deve ficar mordendo a orelha o tempo todo, né? Fica, tipo, cara. Red Bull grátis. Então, é como eu falo, assim, eu acho que tem café lá, mas nunca vi. Eu acho que tem café. Eu acho. Tipo, você já viu uma empresa sem café? Então, só a Red Bull, cara. É verdade. Então, mas aqui, tipo, aí que tá, entre beber café, que é quente, e Red Bull, que, tipo, é geladinho, é descolado. É refrescante, vem numa você latinha. Toma, você vira um jovem. Exato, e cria asas. É o elixir da juventude. Exato. É muito melhor tomar um Rediba, tá ligado? Um Rediba. Ah, que propaganda bizarra, né? Red Bull, que delícia. Antes eles estivessem pagando a gente, pelo menos. Com mais do que Red Bull. Com mais Red Bulls. Com mais Red Bulls. Se eles não pagarem a gente vai pra Monster. Se cuidem. Vai lá, então. Tá ameaçando o império, Red Bull. O que vocês vão fazer sem a gente? Monster. Nós somos a base do império Red Bull. Exato. Mas enfim, foda-se. Falando em refrescância... A gente tá passando pro absoluto contrário disso, né? A gente tá sofrendo uma ausência de água e o que acontece é que logo mais a gente vai estar revivendo, reencenando Mad Max. O tempo todo. O tempo todo. todo dia. Você acorda, é Mad Max. É, vai dormir. Então, no banho, Mad Max. Então o Mel Gibson ali você falando, mataram minha esposa. Tem caixa de som no poste cantando We don't need another hero. Você fala, não! Ah, eu queria dar a descarga meu hoje! Meu Deus, a culpa do trovão, tá ligado? Essas porra, tá ligado? E daí, pra aproveitar o embalo dessa celebração da ausência de água, A gente criou uma listinha muito firmeza aí pra todos vocês. Aliás, uma lista útil, né? Muito porque, útil. Tipo, é publicidade, como é que é não? É PSA, é... Infotainment. Infotenimento. Infotenimento, é. A gente criou uma lista... Nós estamos aqui para informar vocês, caso vocês morram de tédio. E entreter. Serviço de utilidade pública. Entreter. Exato, serviço de utilidade pública. Obrigado, Rony. Exatamente. Era isso. E é uma listinha de 10 coisas pra você fazer. Quando não tiver mais água. Tiver na vida, sim. Na vida. Pra sempre. Você fazer porque pra sempre. É tudo que você pode fazer agora. Exato. Tipo, essas são as únicas 10 coisas que você pode fazer quando acabar a água. Quando acabar a água em São Paulo. Assim, e eu falo só em São Paulo, mas assim, é porque São Paulo é o símbolo de tudo deu errado, de deu merda em tudo. Tá? Mad Max é o São Paulo Mad Max. Tá? Mas tipo, no Rio tá rolando a mesma coisa. Eles acabaram de atingir o volume morto deles, da bacia, da cantareira deles lá. Mas é que eles têm um mar ali, eles não estão sofrendo de desidratação. Eles podem dar um tibum ali e ficar de boa. Tá de boa, né, cara? Então a gente não, a gente nem isso a tem. A gente, tá tibum é no concreto, mano. Nadando isso, isso podia ser uma letra de sabotagem. Tibum é no concreto. Nós por nós. Será que vai rolar um escorbuto no Rio de Janeiro? Porque se for pensar, eles são tipo os caras que saíam de navio e não tinham água. Você tá chamando todos os cariocas de piratas aí? Não, eu tô chamando eles dos caras que estão sem água doce e perto do mar, sabe? Tudo que eles têm. Mas é que escorbuto vem de ausência de vitamina C. Então, mas eles vão ter doenças que pessoas que ficavam exilados no mar teriam. Tipo tá pernas de pau. Tá? E olhos de vidro. E olhos de vidro. E um sotaque engraçado. Ah, isso ele já tem. E... passo mais próximo. Caralho. Eita, porra. Davi de Prasco. Não sei, igual se ele sustentasse esse negócio por meia hora, assim. É só a gente falando, eita, caralho. É só isso. E daí a gente continua como se nada tivesse acontecido. Putz, grila. É tipo podcast do Andy Kaufman. Vamos começar a lista pelo número 10. Quem quer falar o número 10 aí? Cara, eu acho que a gente tem que falar com uma voz super supimpa, tipo, como se o Silvio Santos estivesse apresentando essas soluções. São Paulo, assim. Número 10. Eu não sei imitar o Silvio Santos, cara. Não precisa ser o Silvio Santos. Pode ser um tipo Silvio Santos. O gênero Silvio Santos. O gênero Silvio Santos. Silvio Santos. Pode ser o Celso Portiolli? Pode ser o Celso Portiolli. Pode ser o Celso Portiolli. Adorei que, tipo, eu não consigo imitar o Silvio Santos. Mas o Celso Portiolli. Ó, eu imito um momento, tá ligado? Eu não tô perto, não. Tá ligado? Eu não tô perto, não. Tudo bem, vai, mas vamos, eu consigo fazer pelo menos uma voz, eu consigo. Eu posso declamar os itens. Você declama os números? Eu declamo os números. Vai lá. Então tá. O número 10, caralho. Montar uma gangue. Caralho. É tipo Lombardi, cara. Lombardi, né? Então vamos lá. 10 coisas que pra você fazer o apocalipse da água. Número 10. Apocalipse da água. Apocalipse então, tá no bom. Concreto. Então, número 10, montar uma gangue. Não, a outra é outra. Essa é outra voz. Né? Então, montar uma gangue. É sim, cara. A melhor coisa. Uma das melhores coisas dos números da Telecena, tá ligado? Uma das melhores coisas que você pode fazer quando acaba a água é montar uma gangue, cara. Sim, cara. Montar uma gangue e dar um nome da hora pra ela, né? Sim, tipo. Cobras das Dunas. Cobras das Dunas. Serpentes do Deserto. Ou Boca Secas. Boca Secas. É amigo do Chapolin. Nossa, é total, cara. Totalmente. É verdade. Será que a gente vai ter um Tripa Seca? Dono de uma... tipo, líder de gangue, assim, tipo... Cara, provavelmente, cara. Provavelmente. É o líder do Serpentes do Deserto. Serpentes do Deserto. Mas, cara, assim, diga, Daniel, quais são as vantagens de você ter uma gangue... Uma banda... Uma gangue. É a mesma coisa, praticamente. É. Qual que é as coisas legais de você ter uma gangue no meio da seca? Cara, você pode usar roupas engraçadas, uhum. Né? Vídeos vilões do Mad Max. Sim. E vídeos vilões do Waterworld também, né? Se for parar pra ver, todos eles vestem roupas muito engraçadas que lembram a sociedade na qual eles viviam antes, tá ligado? Uhum, uhum. E como a gente vai estar no deserto, um né? Cara usando um terno sem manga, tá ligado? É tipo isso, cara. Mas você lembra do vilão do Waterworld? Que o cara usava, tipo, meio que um traje semi-militar e tudo mais, só que com umas bermas, assim, foda-se. Umas bermas. Saca? Puto calor, né, velho? Não dá. Tá no meio do mar, né, pá? E, tipo, essa é uma vantagem, uma grandiosa vantagem. Verdade. Que roupa vocês usariam? Eu acho que eu usaria esse lance do terno sem mangas, cara. Isso é legal, cara. Eu usaria um colete de couro de espinho a sunga. Então, mas esse é o problema. Mas no deserto, usar um colete de couro, mano, você vai retirar a sua pele então, grudada mas colete eu vou toda impor noite, respeito, tá ligado? Por isso não, mas pera aí, cara. Que a segunda vantagem, tipo, responde isso aí. Mas o que, que você vestiria no deserto? Eu vestiria uma corrente, uhum. Uma correntona grande, assim. Eu vestiria uma corrente. uma tipo corrente, uma corrente de estacionamento. Um Chanel assim. E nada mais. É. Não, eu ia usar uma corrente e uma sunga. Porque é basicamente um carioca, tá ligado? Mas se, tipo, sei lá, pelo menos eu ia tentar me enturmar, sei lá, cara, tentar jogar um vôlei de praia, tá ligado? Isso é louco, cara. Mas tem que ser um vôlei de praia pós-apocalíptico, com uma granada, isso, tá ligado? Isso, coisa assim. Eu ia ser um jogador praia. Famoso de morte explosiva da praia. De morte explosiva. Mortebol. É, eu usaria o terno sem mangas e, tipo, uma berma de surf, tá ligado? E, tipo, teria que usar alguma coisa na cabeça, porque coisas na cabeça são legais, tá ligado? Eu faria que nem aquele mano do Mad Max, eu botaria tipo uma cabeça de manequim na minha cabeça. Isso é muito louco, cara. Uma cabeça em cima de uma cabeça. Exato. Eu vou usando aqueles capacetes nazistas que tem um espinho em cima, tá ligado? Pra combinar com o meu colete. É verdade, mas não é nazista, é tipo da Alemanha da Primeira Guerra. É verdade, é o deserto otomano. Deserto otomano. Otomano. Humano otomano. Nossa, a gente só tá soltando as piadas. Nossa, hoje, a que tá... a gente não libera, assim, pra ir no público, não dá pro público. Só solta entre nós, que tá então, foda. Então, quanto o lance do colete de couro, cara, uh-huh. Isso dá pra você usar por quê? Porque, tipo, vantagem número 2 é dar rolê de mini bugs, cara. É verdade, essa exatamente. É a vantagem número 2. Você vai estar constantemente com vento no seu colete de verdade, couro, tá ligado? É verdade, é, eu certamente ia querer aquele óculos sim. De steampunk, sabe? Tô ligado. De piloto, assim, coladinho. É, óculos do deserto, tá ligado? Eu queria esse. Então, óculos do deserto. Eu ia usar aquela, tipo, aquela máscara, assim, tipo, uma bandana. Uma bandana de caveira, tá ligado? Você viu os caras falando bandana de caveira? Deixa eu contar uma história engraçada. Tem dois motoqueiros que com jaqueta de gangue, de clube, assim, que eles ficam dando rolê ali, tipo, pela Paulista e pelo, tipo, pelos jardins, por alguma razão. Assim. Tipo, tá. E eu sempre, eles passavam com uma moto muito alta, daquelas, tipo, com um escapamento muito aberto. Sim, assim. Sim. Aquelas que você não sabe de como não... que o cara em cima da moto é, tá, não morre, ouvir. Exato, é, como ele não morre. E, tipo, puta barulho e tudo mais, né? E eu, tipo, nossa, esses caras são maus mesmo, né? Eles são sujos, uhum. E eles têm uma... E um deles justamente usa uma bandana de caveira e tudo mais. Não é que eu tava andando esses dias, assim, de noite andando com um cachorro, e aí eu não vejo os dois entrando, tipo, num dos no prédios mais chiques que caralho, tem dos jardins, assim, com um porteiro. Aí o cara vai, mó valdão, assim, pode crer. Aí ele sai da moto, tira a bandana, oi, seu José, tudo bom? Então, como é que tá? Eu... A gente conversa com o porteiro, assim, fica conversando, tudo bom, tá faltando água mesmo, então, né, seu José? Então, é isso que eu lanço, porque o que acontece? Tem uma teoria entre gangues de motoqueiros que, tipo, somente 1% das gangues de motoqueiros são fora da lei. Tanto que eles sempre têm um patchzinho de 1%, assim. Ah. Enquanto você pode pensar, realmente é foda, porque os outros 90% são os caras que vivem nesses prédios chicão, tá ligado? Pois é, porque eles que têm dinheiro são pra comprar médicos, uma Harley, tá ligado? São advogados. Exato. Tipo, são esses caras. Esses são os motoqueiros fora da lei que tem, sabe? Tipo, não, dentro da lei. Dentro os motoqueiros da lei. Dentro da lei, fora exato. Da lei são os 1% ali. Exato. E... Mas sim, gangues. Bandana de caveira pro meu rolê de minibug. É, cara, minibug é legal. E é legal que, assim, não é só que você dá um rolê de minibug. Não, é e você pode customizar seu minibug. Isso, exato, entendeu? Exato. Pra um rolê pós-apocalíptico. Exato, tá você pode botar uma cabeça de boneca, né? Exato. É, tipo, você pode botar... uma metralhadora. É, a mesma coisa. Você pode botar uma metralhadora, você pode botar, tipo, uma cabeça laser. De boi, assim, na frente, tá ligado? Uma cabeça de boi na frente. Você pode botar placas de metal em volta, tá ligado? Tipo, não uma caveira de boi, a cabeça inteira de um boi, assim. Sim, sem chifre, você é só uma vaca na frente do seu bug. Exato. Pra você lembrar o quanto você gosta de hambúrguer, tá ligado? Exato. Burg. Você está sério sobre burgues. Burgues. E que mais? Eu acho que é verdade, eu acho que é isso aí, cara. Cara, botar uma gangue é uma coisa divertida. É uma coisa divertida. E você pode, tipo, o legal é que você também, sendo parte de uma gangue, você pode se fingir de loucão, sabe? Você pode botar aquele seu lado clown, sabe? Clown. O seu lado clown que você sempre quis botar pra fora nas aulas de teatro, assim. Sim. Você pode botar pra fora sendo um daqueles maluquinhos da gangue, e você sabe? E você pode, inclusive, ter apelidos. É verdade, você pode ter apelidos engraçados, tipo... ei, sujo! É, ou, tipo, ei, sujo! Ou risadinha. Ou, risadinha. É. Cabeça de cicatriz, tá ligado? É, se você tiver uma cicatriz... Se não, não precisa ter uma cicatriz também. Isso não, pode só ser os cabeças de cicatriz. Mas se for cabeça de cicatriz, se é uma cicatriz, alguém vai botar uma cicatriz na sua cabeça, é, tá verdade, ligado? É verdade. Ou então você ganhou esse nome porque você põe cicatriz na cabeça dos outros. É, isso também. Pode ser verdade. Isso é verdade também. Mas então, né, são várias possibilidades. São várias vantagens, inclusive. Monte a sua. Monte a sua. Monte a sua gangue. Mande pra gente qual é o nome da sua gangue. Layout. É, exato, eu queria saber se vocês pudessem montar uma gangue, qual que seria o nome que vocês e dariam. E que tipo de roupa de gangue você usa? E qual seria o lance da sua gangue? Da sua gangue. O conceito. O conceito, da sua gangue. É tipo, do Waterworld é tipo, nós gostamos muito de petróleo e nós vamos atrás de gasolina. A gente acelera muito os carros. Dentro do barco, tá ligado? Eles têm jetiscas, cara. É, jetiscas. Jetiscas. E é isso pra gangues. E o número 9, Falcão? Número 9. Trocar tudo por Coca-Cola. Ou Red Bull, né? Já que estamos nessa de patrocínio Red Bull não patrocinado. Realmente, cara. É... Pô, eu acho que isso é só vantagem, cara. É uma grande vantagem, né? Porque, assim, pra quem curte muito refrigerante, eu não suspiro tanto. É, mas pra quem curte muito refrigerante, pô, tá aí o seu momento de encher a sua piscina de Coca-Cola, maluco. E... Tá aí sua hora de brilhar, mano. É, tá aí sua hora de brilhar. E a conta d'água acabou de baixar muito, você tá com um díndio sobrando. Díndio sobrando. Então, mas é que tipo, aí que tá outro lance também. No, Coca-Cola a gente só botou como placeholder do bagulho ali. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Suco de laranja. Suco de laranja, mijo, cerveja. Champanhe. Xixi. Champanhe. Leite. Os caras lá do Varanda Gourmet, eles têm que gastar com alguma coisa, né? É verdade, é verdade. Então, tipo, uma quantidade infinita de coisas aí, tá ligado? Todinho. Yakult. Vai demorar, Todinho. Mas... Mas beleza, pelo menos você enche alguma coisa. É. Você enche uma caixinha d'água. Exatamente. Um bucho, tá ligado? Uma banheirinha, tá ligado? Uma banheirinha, uma pequena banheira. Já é uma pequena banheira. E é mó legal, porque você pode encher várias coisas com... Bebedouro, por exemplo. Você bebedouro, tá com sede, nossa, ia ser louco, hein? Plá, bebedouro de Coca-Cola. É a hora do bebedouro de Todinho. Ou de Gatorade, cara, porque vai estar mó quente. Aí você precisa repor os seus sais, né? Seus eletrolitos. Seus eletrolitos. Verdade, não, é muito bom mesmo, cara. E assim, você pode ir mais longe, né? Tipo, pô, já que vamos substituir água por refrigerantes, por que não substituir outras coisas por comida? Tipo, maçaneta. Não é maçaneta, é um macarrão. Você pega e pra abrir a porta você vai ter que comer a porta, sabe? Assim, tipo, pode ir mais longe, né? Eu acho que tem que ser de acordo com o formato do bagulho. Tipo, substituir a maçaneta por um hambúrguer. Hambúrguer. Ou uma coxinha. Uma coxinha. Um pão de queijo. E pra sair você tem que comer. Daí você bota, tipo, sei lá, o tapete na frente da sua porta, você bota uma macarronada, tá ligado? Exato, exatamente. Ou uma exatamente, pizza. Exatamente. Quadrada, uma pizza. Da vovó. Da vovó. Da vovó. Da vovó. E pratos podiam ser esfirras. Exato. Imagina. Talvez tipo, a gente tenha saído do tema. É, mas... Completamente. Sim, mas essa é a ideia. A ideia está lá. O importante é que o espírito está lá. O importante é a criatividade. Troca aí os picos, velho. Que? Troca os picos aí. Isso. Podem trocar os picos? Próximo. Número 8. Colocar rodas no meu iate. É que esse é um bagulho que envolve vários passos. Primeiro você comprar um iate. No caso a gente tem um navio pirata. É verdade. É mais indicado pra quem tem um iate. Exato. Isso é pra galera de alta sociedade que ouve exato. Navio pirata. Ou pessoas do High Society. Tipo Liu Wayne, se você tá ouvindo o nosso navio. Exato. Música de alta sociedade. Mas então, cara, colocar rodas no seu iate, porque se tem uma coisa que as pessoas com iate sofrem... Yatens. As pessoas que... os donos de iate sofrem bastante, porque o iate fica no meio do mar e eles não podem ostentar para as outras pessoas. Eles não podem apontar de fora do iate deles e falar, seus pobres! Tipo, eles não podem fazer isso no meio do mar, tá ligado? Entendeu? Eles não podem fazer isso. Mas com rodas, na secura, meu amigo, eles podem apontar e te humilhar pela sua posição social e em qualquer tirar um lugar, racha cara. Você, cara. É, mano. Tirar um racha, o iatão na Avenida Paulista. Exatamente. E os caras podem estar tendo... Descendo a rebolsas, a mil no iate. Rolando uma festa do Puff Daddy no iate, com várias minas, várias drogas, vários champanhe. Exatamente. Vários rosé. Exatamente. Então, tipo, eu acho uma boa ideia, assim, se você é da alta sociedade e você precisa mostrar o seu iate de alguma forma, nessa onda de seca. Nessa nova circunstância. Nessa nova circunstância. Nesse novo cenário mundial. Instale uns rodão. Instalam uns Aro 23. Uns Aro 20 mil. Um iate rebaixado. Um iate rebaixado. Bota uns neon embaixo e é nóis. É nóis, tio. É nóis. Ostenta aí, passa na Paulista agora, xingando todo mundo de pobre, maluco. Exatamente. Isso aí. Próximo número? Número 7. Então, número 7! Vender ações de carro anfíbio. Pois é, se você investiu todo o seu dinheiro em carros anfíbios... Caso você esteja prevendo isso há anos e você tem uma empresa de carro anfíbio, você está preparado para o apocalipse. Esse é o momento de vender ações, cara. E ficar milionário, entendeu? Bota na bolsa. Exatamente. Daqui a pouco não vai valer nada. Exatamente, porque, meu amigo, carros anfíbio agora não precisa, é só carros. É só carros, cara. Carros anfíbios são apenas carros. Super trouxas, se você tava esperando essa transição, ela não vai rolar. Não vai rolar. Você não vai pra água, cara, com o seu carro. Exatamente, cara. Tipo, simplesmente não vai funcionar, entendeu? Ele deixa de ser um carro anfíbio, agora é só um carro... réptil, talvez? Carro réptil. É uma coisa muito triste, areia. Carro anfíbio. Quando você vê um vídeo, cara. É um cara chegando com um carro assim... Aí faz um puta barulho escroto, assim. Ele entra na água e anda igual um pedalinho. Assim. É um carro peidando na água. Tipo, zoadão, é muito triste. E é sempre uns carros velhos, tá ligado? Eu peguei esta Kombi e transformei, Nossa, beleza. Ferrari você não pega, né? Cadê seu Lambo pra fazer seu rolê? Caralho. É verdade, cara. Então é isso aí, cara. Se você investir em carros anfíbio, agora tá na hora de vender fora desse rolê, tá ligado? O sonho acabou. Venda. Venda. Sai desse rolê. Vai, Falcão, próximo. Número 6. Virar um ermitão das dunas. Esse é bom, cara. Cara, esse é bom também, caso você tiver de saco cheio da sociedade. Né? É só você encher o seu saco por causa da barba também. Exato. Sim. Você, tipo... acha uma duna, primeiro, né? Por favor. Daí, tipo, mas antes de você achar uma duna, tipo, colha pedaços de madeira, tá ligado? E pano. Sim. Saco? Muito pano, porque, e tipo, pano. No meio do deserto você não vai achar nada disso, tá ligado? Exato. Daí você acha uma duna, daí você manda a sua cabaninha, daí você senta lá de perninha de índio, com um cajado. Com um cajado. E fica falando sozinho. E fica lá pra sempre. E espera a barba crescer, né? Espera a barba crescer. Deixa a barba crescer. Permita a sua barba crescer. E o que é legal é porque, assim, as pessoas vão só olhar e falar assim: meu Deus, é aquele velho. Ele deve ser sábio. Então, quando ele fala alguma. Você pode falar qualquer bosta e as pessoas vão acreditar em você, sabe? O legal de ser um ermitão das duas é que das duas vão. Metade das pessoas, na verdade, vão achar que você é sábio. E outra metade das pessoas vão achar que você é louco. De ambas as maneiras, ninguém vai fuder com você. Ninguém vai encostar nas suas paradas. Exatamente, cara. Isso o importante é você ter um cajado com várias merda penduradas. Vários lixos. Assim, penduricalhos. São penduricalhos do que remanescentes da sociedade Da que costuma existir ali. Então, ou da sua consciência. Ou da sua consciência, tá ligado? Você tem uma garrafa de Coca-Cola. Exato. Uma boneca pendurada. Exato. Tipo, você tem, tipo, um alarme de carro. Sim, uma roda. Um alarme de carro. Uma lata. Sopa. Moncalota, tá ligado? Exato. Um crachá pra passar na catraca do escritório. Exato. Que você usava pra guardar a mesa no Center 3. Exatamente. Você pode contar aí pras crianças: isso aqui garantia o meu almoço. Uma vaga. Exatamente. E é impressionante porque é bem isso, né? Você é respeitado, assim, você consegue até, às vezes, tipo, montar uma igreja. Uma igreja do Ermitão do Deserto. Das dunas, na verdade. Igreja freelance. E é uma boa dica, eu acho. E é bom que você tá numa duna, tá ligado? A duna tem todas as vantagens, porque na duna você tá, tipo, ali num ponto mais alto, você recebe todo o ventinho ali e tal. Ventinho, e se tá muito sol, você pega e se enfia, tipo, atrás da sombra da duna. Exato. É só trocar cabana de posição, tá ligado? Exatamente, tá ligado? Então, tipo, ou se você tiver entediado, você pode pegar uma placa de madeira e descer, tipo... Tipo, dar um snowboard ali na areia, tá ligado? Inclusive, você pode dar aulas, né, de esquibunda. De esquibunda. Como eles dizem. Você pode dar aulas de esquibunda. É uma profissão nobre, mano. Ótima profissão. E tipo, é só vantagem também, cara. São só vantagens. É muito legal. E daí, tipo, você vive a sua vida solitária na duna. E você pode falar que você previu tudo isso acontecendo. Exato, e você pode dar já sabia. Você pode dar um nome pra sua duna. É verdade, o que é legal, né? Você pode chamar Janete. Filomena. Juliana. Sting. Sting é um bom nome pra uma duna. Essa é minha duna, Sting. Falando em Sting, vai, vamos para o número 5, que tem a ver com duna também, né? Uhum. Então é número 5! Finalmente, filmar um duna decente! Pois é, porque duna mó sucks, meu. Cara, pra quem não sabe, Duna é um filme do David Lynch, baseado numa série de livros chamado Duna, Que é uma série de livros de ficção científica do caralho, inclusive. Sim, sim. É, tem muitas coisas fodas e tudo mais e tal. Sim, sim. E o filme é só um desses livros, e, só que é muito, muito horrível, mal adaptado, assim. É, portanto que o David Lynch mesmo, ele pediu pra retirar o nome dele dos créditos, de tão horrível que era. Caralho. Que papelão. É, que papelão, né? Palhaçada. E pra quem não lembra também, o Jodorowsky, que é um diretor. Que é um nome chileno. Fictício que eu inventei agora? Tá? Que não existe, seus trouxas. É verdade. O Jodorowsky, ele é um diretor chileno surrealista, maluco e tal. Uhum. Que ele sempre quis fazer o Dune. Ele sempre falou que ele faria o Dune perfeito e tudo mais. E, porra. Finalmente, eu acho que essa é a chance do cara filmar agora, sabe? Porque, é a hora. É, nós todos temos os lugares vão ser a locação perfeita. Exato, nós temos um governo policial distópico? Sim. Sim. Nós temos... Está faltando água? Sim. Sim. É, tudo é uma merda? Sim. Então tudo é uma merda. É muito bom. E digo mais, filmar. Cara, a gente tem inclusive um rockstar baixista pra botar de personagem ali. É, o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo. Louco. Ele é o nosso Sting. Ele é o nosso Sting. É isso, cara. Paulo Ricardo tá aí. Pra ser o protagonista do Duna. Exato, cara. Porque tem que ser Duna, porque é no Brasil, tá ligado? Exato. Dunas. Dunas. Dunas. Dunas. É. E... Vou chamar Lençóis. Lençóis. Vai ser patrocinado pelo Maranhão. É, exato. Ser filmado pela Globo com Isis Valverde. No Isis Valverde, Isis Valverde. Nossa, cara. E o Cauã Raymond. E o Cauã Raymond. Só isso que tem, né, de ator. Acabou. Fudeu, tá ligado? Mas sim, essa é uma boa dica, assim. Refilmar Duna. Exatamente. E nós temos a próxima dica, né? Por favor. Qual é? Número 4, virar traficante de água. Cara, não tem nem o que falar, tá ligado? Não tem muito o que elaborar em cima desse assunto. A gente vai estar sem água. É. Se você tiver toda a água da cidade, você vira tipo Al Capone do rolê, tá ligado? Exatamente, cara. Manja? Uhum. Uma profissão de luxo para poucos privilegiados. Exatamente, cara. Se você consegue, faça questão. Cara, se tiver várias garrafas de água e marcar 47, já era, velho. Já era, cara. Você é o cara mais poderoso do seu bairro, tá ligado? Exatamente, cara. E tipo, e aprenda, sabe? Tipo, se tem uma coisa que a gente aprendeu no Brasil nos últimos 50 anos, é que traficante faz dinheiro, né, cara? É, realmente, cara. Então, tipo, nesse momento de desespero da população, qual que é a melhor coisa que você pode fazer? Tirar dinheiro dela, exatamente, na verdade. Cara. Então, exatamente. O ideal é você manter um local secreto e bem arejado. Sim. Toda a sua água. Sim. É, comprar, manter longe de crianças. Manter longe de crianças. comprar várias armas. Sim. Pagar uns capangas. E pronto. Cara, isso aqui é legal, inclusive, em relação a ser um traficante de água, que inclusive dá até pra ligar com o número 10, que é montar uma gangue. Você pode ter um caminhão pipa pimpado, tá ligado? Com tipo umas metralhadoras, umas serras elétricas, tá ligado? Imagina. Uma serra elétrica embaixo, assim. Exato, né? Cara, pra tipo, ninguém tipo chegar perto do caminhão Racer. Pipa, tá ligado? Nossa, tipo, caminhão pipa firmezão, assim, tá ligado? Isso ia ser louco mesmo. Caminhão pipa de guerra. De guerra. Tá ligado? Você transportar água pro seu. A QG ali. Essa tipo... ideia é seriamente genial. Sim, cara. Genial. É maravilhoso. Botar um lança-chamas no caminhão. A gente tá deletando essa parte agora porque a gente porque não quer que roubem essa ideia. Exato. Exatamente, cara. Foda-se. É bom demais pra vocês. Bom demais pra vocês, caras. Mas é, ser um traficante. Mas eu acho que ser traficante de água tá diretamente ligado com o número 10. Sim, se for pra sim. pensar. Ser o líder da sua gangue. Essa pode ser o lance da sua gangue, né? Exatamente, porque se eu tivesse uma gangue do deserto, eu totalmente seria traficante de água. Total, cara. E eu totalmente teria um caminhão pipa pimpado. Pipa, tá certo. É. Exato, e, verdade. Tipo, e pô, imagina que louco. Como é o nome do seu caminhão pipa pimpado? Janete. É outra. Que não é a Duna. Da minha Duna. É... Vai ser Berta. Berta. Que é o nome Berta. Grande, tá ligado? Uh-huh. Berta. Big Berta. Big Berta. Imagina que louco, cara, o comboio. Seu caminhão pipa pimpado com, tipo, metralhadoras em cima e o lança-chamas na frente. Pode crer. Rodeado de mini-bugs com metralhadoras, tá ligado? Pode crer. É e cabeças de boi na frente. E cabeças de boi. E o iate. E o iate. Cara, pra tirar uma onda. É o líder da frota. Cara, tá eu ia estar no iate, velho. Então, ia ter um trono no iate, inclusive, ficar sentado. E tipo, você ia apontar pras outras pessoas e falar que elas são pobres. Tipo, eu ia fazer o dedo mesmo, seus putos. Exatamente. Eu sou um traficante de água. Cara, eu acho que estamos bolando um belíssimo plano. Cara, Max Rebo no futuro bem próximo virar uma gangue de tráfico de água. Não é à toa que Mad Max e Max Rebo estão quase a Mad mesma Max coisa. Max Rebo. Mad Max Rebo. Mad Max Rebo. Exatamente. É, muito bem, muito bem. E qual número... que é o próximo número? Número 3, vender palestras motivacionais de urinoterapia. Esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. Explica mais sobre urinoterapia. Essa tendência. Elabore isso. Mano, você, a salvação vai ser beber o próprio mijo. Eventualmente. Só que você precisa que todas as pessoas entrem nessa junto com você. Porque, cara, tipo, mas... você vai ser o a alternativa do cara que trafica água, entendeu? Se você não tem água, você pode vender essa ideia de que beber mijo é da hora. E daí você pode cobrar por isso, pra convencer você. Pode ser o guru do mijo, cara. A salvação é tipo a Nike, tá ligado? Tipo, tudo que você precisa tá dentro de você, assim. Just do it. Tipo a Nike, cara. Just beber o seu mijo. Pode crer. Cara, o Kevin Costner no Waterworld, ele bebe o próprio mijo. Ele bebe o próprio mijo. Mas é que ele tem um purificadorzinho. Ele tem um sistema todo de plantinhas, viu, caralho? De plantinhas. Mas é interessante porque isso é ótimo, porque todos sabem como é importante viver de palestras, né? E como é fácil. Você simplesmente inventa alguma coisa. Fala uns pico e pronto, fica rico, né? E a galera fica motivacionada, pronto, tá ligado? A galera tipo, uau... Você sai de lá, nossa, vou chegar em casa e mijar na minha boca. Beber um xixizão. E mijar pra cima pra ver se eu acerto. Vou plantar bananeira e mijar. Exatamente. Que nem um pug, mijar que nem um pug. Exatamente, cara. Cara, mas isso é importante, mesmo porque é daí, porque assim, se você for muito, muito, muito bom nisso, você vende a palestra e as pessoas começam a acreditar, elas podem começar a te chamar de Lorde da Urinoterapia. Lorde do Mijo. Lorde Mijo. Lorde Mijão. E você pode pular pro próximo passo, que é criar um culto, né? É verdade. Da palestra, assim. Você cria o culto ou a igreja da urina, né? Ou a igreja do Mijo. Essa pode andar junto com ser um eremita do deserto. É verdade. Pode fazer, cara, é tudo meio interligado, assim, todos os nossos passos. Nossa, a gente mandou muito bem. Daí você, inclusive, pode encher todas as caixas d'água de mijo. Exatamente. Tá aí, tá ligado? E abrir a sua gangue de tráfico de mijo. Exato. Então, isso que é interessante também, porque caso você não quiser financiar o tráfico de água, você bebe seu próprio mijo. Exatamente. Tá aí, tá ligado? Caso não quiser financiar a nossa gangue... Fuck the system. Exato. Se dá dinheiro pra gente, que a gente vai ter toda a água de São Paulo, tá ligado? Sim, a gente vai. Você pode beber só pra mim, foda-se. Exatamente. O problema é nosso. É, só por 10 mil reais você ouve a gente falando umas bosta. Nossa, imagina, a gente vai ser dono das duas coisas, cara. A gente vai ter uma gangue de tráfico de água e a gente vai ter. A gente joga os dois times. Exatamente, cara. Exatamente. Louco. A gente vai cortar essa parte também pra vocês não saberem do nosso plano. Exatamente. Segredo, cara. E o número 2, essa ideia é pra galerinha esperta do esportes, esportes, né? A galera que gosta de um exercício físico, né? Que está antenada na competitividade, né? essa é pra essa galerinha, então eu vou dizer aqui naquela voz. Vai em frente. Número 2, entrar no cenário profissional competitivo de Castelinho de Areia. Sim. Então é isso, cara. Se você quer continuar, tipo, porra, você não quer que essa seca, sabe? Tipo, zoe com seus horários de leg press, de levantar e de, tipo, trabalhar o bíceps, tá ligado? Mano, é só entrar no cenário profissional competitivo. Faz de Castelinho de Areia, cara. Mano, é mó treta. Sabe qual é a força que você tem que ter, cara, pra levantar? Muita. E erguer um Castelinho de Areia? É bastante, cara. Acho que você não precisa erguer um Castelinho de Areia. Ah, mas você pode fingir que você pode, entendeu? Você pode construir uma nova modalidade, entendeu? Você pode desafiar os limites do Castelinho de Areia. Levantamento de Castelinho de Areia. Entendeu? E isso é importante também para levantar a moral das pessoas, né? Porque o que o cidadão comum de São Paulo vai querer fazer? Porque, tipo, estádio não vai ter, porque não vai ter como... Ninguém vai querer jogar nos calor. Vai estar todo mundo no calor. Não tem como regar a grama também. É tudo várzea, velho. É tudo várzea. Vai ser horrível. Os jogadores são muito frescos, eles não vão querer jogar. Sim. Então, o que o trabalhador brasileiro de São Paulo vai querer assistir, pra se entreter? Assistir quando chegar na quarta-feira à noite, sabe? Tipo, meu, competitivo de Castelinho de Areia. É uma resposta muito óbvia. Eu acho que é uma coisa muito óbvia. Principalmente porque todas as formas de arte vão acabar, né? E vamos pensar. Você acha que vai ter aquarela? Quantos jovens estão agora com um sonho, entendeu? De construir a sua carreira de construtor de Castelinho de Areia? Isso é verdade. Sonho, entendeu? Quantos jovens estão aí e não têm essa oportunidade? Cara, e é legal também que, tipo, mano, com o Castelinho de Areia você tira a molecada do tráfico de água, tá ligado? Exatamente. Você tira a molecada do rolê. Que a gente sabe que é muito perigoso, né? Pra coisas. Você começa com, sabe, copos d'água. Com copinhos, tá? Exatamente. Aí você vai pra garrafas PET. As garrafinhas. Quando você vê, você tá bebendo sua própria urina. É, exato. Você tá vendendo um galãozão e bebendo seu próprio mijo, cara. É foda, é mó treta, cara. É mó treta. Não vai pra Gupermão. É mó treta o rolê, tá ligado? E o último de todos, para encerrar este bloco de chorume maravilhoso, é uma só. E eu estou pronto para falar. Fala, por favor. Fala. Número 1, não votar no Alckmin de novo. Essa é fácil, né? Essa é bem fácil. Essa é fácil, né? Porque o que vocês fizeram? É, então assim, vai ser complicado, porque eu acredito que como o nosso apocalipse já é uma merda muito no futuro e tudo mais, eu acredito que o Alckmin já tenha dominado o mundo. Sim. Nessa altura do campeonato, e ele mora num castelo no meio do deserto. Certeza. De areia, justamente. É, ele contratou os melhores construtores de castelinhos de areia. Maiores levantadores de castelos de areia. Exatamente. E até lá eu acho que nem vai mais existir a democracia, né? Eu acho que não tem outra. Ele que vai governar tudo. Ele que vai governar. Já governa São Paulo. Overlord, vão ter facções, cara. Vai ter, tipo, os traficantes de água, uh-huh. o culto dos mijologistas, uh-huh. e vai ter, tipo, o governo Alckmin. É, o Império. E o governo Alckmin. O Império Alckmin. Alckmin. O Império Alckmin. Mas a dinastia Alckmin. Essa é uma boa... E vai ter uma quarta facção, que é o Mel Gibson. Exato. É só o Mel Gibson. Alone. Apenas Mel Gibson. Mel. Apenas Mel. Mas tá aí, né? As 10 dicas. Não, peraí, só uma dúvida em relação ao Mad Max. Sim. O nome do personagem do Mel Gibson é Max? É Max. É? É. Sim. E ele é louco. Ele é louco. Muito doido. Era o primeiro filme, são eles tirando ele do manicômio. É treta. É verdade, é mó fita mesmo. É dando vários remédios antidepressivos pra ele. É verdade. Vocês tiram o primeiro? Sim. Tem nada a ver com nada. Tem nada a ver com nada. Não, não. Principalmente com o próximo que vai sair. Que vai ser o próximo um é mais show. Cúpula do Trovão, assim, né? É, então, tem nada. O primeiro que é tipo, já é Tina Turner fita. Anos 80, loucona, né? Não. Só que do Circo de Soleil, assim. Do Circo de Soleil. Então, isso é meio triste pensar, né? Que num apocalipse zoado desse, a única coisa que sobrevive é o Circo de Soleil. Soleil, os caras são pior que barata, né? Que merda, já pensou que né, quando tudo virar deserto, aplaudir o pôr do sol vai ser um bagulho da hora? Puta que pariu. Você vai estar tipo, nossa, finalmente, não aguentava mais esse calor do caralho. É, todo mundo aplaudindo, vai embora, filho da puta. É, mas aí começa o super frio escroto de deserto. É verdade. Aí a gente vai querer que o sol volte. Certeza que a gente vai morar em cavernas, tipo o Zion no Matrix, daí a gente vai ter aquelas raves de gente suada. Assim, cara, rave das cavernas, cara. Aquela lá é a melhor rave que eu já vi na minha vida. Cara, quem que tava discotecando na rave das cavernas? Cara, não mostrou... Era o Morpheus, mano. Ele levantou os braços, de repente música, meu amigo. É assim que funciona. Ele criava música com a mente, tá ligado? Exatamente, cara. Ele podia ter criado uma música boa, né? Cara. Pois é. Foda, cara. Mas então, não tem, tipo, tem o DJ Apocalipse. Quando acontecer isso, a gente importa a Tina Turner pra cá. Exato. DJ Apocalipse. Fala, Tina. Tina, solta a voz. Chega aí, velho. Um tema pro por favor, escreva o hino desse novo Apocalipse. Apocalipse. E é isso, gente. É isso. 10 coisas muito legais pra vocês fazerem quando acabar toda a água. Exatamente. E lembrem-se, quando acabar toda a água, tipo, vem não falar vai. Com a gente. Exato. Antes de sair de São Paulo, vem falar com a gente, que a gente vai ter uma gangue muito bem estruturada de traficantes de água. Uhum. E uma igreja de urinoterapia. De mijologistas. Mijologistas, então, tipo, de ambas as maneiras... Vocês vão estar dando dinheiro pra gente. Exato. Então foda-se. Uhum. Mas vem falar com a gente de qualquer jeito. Claro. Sim. Quem sabe a gente tem um empreguinho pra vocês. Exato. Tipo de aviãozinho. De aviãozinho. Aviãozinho. Chegou a garrafa. Ô, tio! Tio, quer água, tio? Quer copinho? Tem um conta-gotas aqui, é R$10. Imagina, conta-gotas. Que... Vai ser treta. Tomei uma gota ontem de água. Quanta água eu consigo comprar com isso aqui? Isso aí só compra mijo, velho. Isso aí, tio, só mijo, velho. Mijo quente. Mijo quente. Cara, e tem isso também, a gente pode vender gelo, cara. Traficante de gelo. Nossa, cara. Esse daí é tipo só gourmet, né? Esse é pros gourmets. Assim. Gourmets, é pra esse é alta sociedade. O novo rolê é que toda vez que alguém disser alta sociedade, a gente tem que falar essa musiquinha. Tem esse rolezinho, tá ligado? Música da alta sociedade. Bom, essa é uma listinha. Essa é a nossa lista. Presta atenção, ouçam de novo, anotem direitinho cada um desses 10 passos muito legais. Mandem as suas sugestões. Mandem suas sugestões e pensem qual que vocês vão querer fazer depois que acabar toda a água. E digam pra gente se a gente estiver esquecendo alguma coisa essencial do que fazer na seca brasileira. Manda pra gente, fala, tipo, olha, eu acho que o que eu gostaria de fazer na seca é 2 pontos e completa a frase. Exatamente, faça isso. E manda o nome da sua gangue também. Manda, manda tudo. Tudo que você tem aí. Manda o rolê, velho. Manda o rolê. Manda o rolê, porque, digam, mano, digam pra gente. Pico. É sério. Rolê. De um agora. Para o que você está fazendo, você que está ouvindo. É. Entra no Facebook e digite o nome da sua gangue agora. E desenha uma roupinha. E desenha uma roupinha. Nossa, tosca. Por favor, desenha uma roupinha. É, isso você tem que pedir pros artistas do Não, não, eu quero que as pessoas desenhem. Então desenhem aí, então. Isso vai ser todos vocês. Desenhem roupinhas. E é isso, cara. Depois da nossa top 10 lista de top 10 coisas, de top 10 fitas pra você fazer. Top 10! Vamos fazer uma pausinha simbólica aqui. E já voltamos. E voltamos! Com o segundo bloco de coisas legais pra você ouvir enquanto você trabalha e quer sair e voltar pra casa. Yeah! Yeah! E eu não sei sobre vocês, caras, mas eu sinto cheiro de fritura. É isso mesmo? Mesmo nessa seca, Daniel? Mesmo nessa seca, é o que fritura temos. A rodo. Fritura seco? A fritura seco. Fritura seco. Fritura a ar. Air fry. Air fry. Air fries, meu. E pra quem não sabe do que a gente tá falando, estamos falando da sessão de perguntas. Questões. Não? E tem respostas. E também. Respostas também. É. And respostas. Exatamente. É, talvez. Se talvez. Na melhor das hipóteses. Só se a gente quiser. É, se a gente tiver afim de responder, a gente responde. Tiver... Mas na maior parte das vezes é só perguntas, meu. Beleza. Senhor Raoni, faça as honras. Começando a gloriosa sessão de perguntas, Eduardo Meiring. Meiring. É engraçado porque eu acho que não é a primeira vez que ele é o primeiro a mandar perguntas. É verdade, cara. Tá bem ligado aí. Ele é o bucaneiro mais antenado do rolê. Mais antenado. De post de perguntas. Sim, pois cara. É. Ahoy. Bucas, Ahoy. Qual o melhor show de suas vidas? Ah, é o show de Jesus, da felicidade. Show da fé. Show da fé. Show da fé, cara. Esse é o melhor show que eu já vi. Circo de Soleil, tá? A gente acaba com a pergunta dele. Circo de Soleil. Cara, é o show do Roberto Carlos no fim do ano. Né? Que tem todo ano. Eu acho que um dos melhores shows que eu já vi na minha vida foi Deftones com o Cypress Hill, velho. Esse show foi louco, velho. Cara, eu vi esse... Recentemente eu vi o do Flying Lotus e foi tipo... É, foi bem louco também. Foi de explodir a mente, assim. É, foi bem legal também, cara. Foi muito, muito bom. Cara, o do Nine Inch Nails também é muito foda. Nine Inch Nails deve ser legal. Uns negócios de luz e tudo mais. Mesmo quem não gosta muito de Nine Inch Nails, tipo, tem umas luzes muito doidas. Cara, e tal, eu mesmo não curto muito ouvir o CD do Nine Inch Nails, mas eu gosto de ver vídeos deles ao vivo, cara. É, tipo, muito foda. Tem uma pegada muito diferente. Tipo, o bagulho vem, meu, pesado. É, vem gigante mesmo. É muito engraçado. Doido mesmo, cara. Eu curti muito o show do Mars Volta no primeiro SWU. Nossa, deve ter sido louco. Porque foi surpreendente como ele soava igualzinho no disco, sabe? É que os caras são muito fodas. Os caras são muito foda. Foi muito louco. Os caras são muito bons. Cara, o show do Snoopy no SWU também foi muito louco. Foi. Nossa, foi puta show, né? Show, cara. Tipo, ele chamou umas minas, chamou uns caras. E eu acho muito engraçado que, tipo, antes teve o Kanye West com aquele puta show megalomaníaco do caralho. Que foi interessante. Que foi legal. Mas daí, tipo, o Snoop Dogg com o puta showzão simples, tipo, meu, era ele, uma banda dele uma muito cadeira foda, que ele trazia de plástico. E quatro strippers muito fodas. Cadeira de plástico. Tipo, ele a banda e quatro strippers muito fodas, meu, fizeram um puta show, velho. Foi insano. É. E o show do Odd Future também, que teve no mesmo dia, foi do caralho. Não, mas apesar de eles tocarem no iTunes, né? Cara, eles botaram lindo, as bases no iTunes. E aqui eu acho que a Cid daqui estava doente, uma coisa assim e tal. Daí eles levaram o computador e deram um play, foda-se. Que foda. Cara, foi um puta show punk pra caralho. Foi muito louco, cara. Foi foda. Vinícius Moreira, Bucanenses. E aí, como tio? Vocês conseguem se manter produtivos com projetos pessoais? Quem diz que a gente consegue? Produtivos? A gente se mantém produtivo só nos projetos pessoais. Se você tá ouvindo isso, isso prova é um projeto de pessoal, que cara. Essa é a resposta pra essa pergunta. É, cara. Tchanãs. Mas, mano, só faz, cara. Se você quer muito, muito fazer alguma coisa, você vai arranjar tempo. Você se força a fazer. Você se força a fazer, cara. Mas essa é a regra básica. Vai atrás. Vai atrás que vai, mano. A cena é essa. É. E foda-se o trabalho. Foda-se a dinastia. Foda-se essa porra. Foda-se o sistema. André Alves de Oliveira. Oi. Há a possibilidade de algum live play via Twitch como aquele que rolou na época do Amigos do Fórum? Sim. Sim. Sim. A gente até fez um tweet do Natal, né? Pra fim verdade, de ano. Verdade. A gente pode jogar umas paradas aí quando tiver. A gente vai jogar umas paradas. A gente de fato quer fazer uns live play desse loucão. Falando umas bosta. Há possibilidade. Há possibilidade, sim. Essa é Daniel Duarte. Oi. Amigos do Mar, tudo certinho? Tudo certo. Tudo certinho. Não tenho uma pergunta, e sim um pedido. Dois Olha pontos. Só. Sacrifiquem um bode pra Satanás fazer o dólar e o calor baixarem. É pra já, cara. É pra já. Vai, mata aí, Daniel. Sacrifique. Pronto. Pronto. Se não baixou, é porque essas coisas não existem. É, putz, é porque Satanás não existe, troca. Felipe Dottori. Dottori. Dottori. Ah, Dottori, tá com problema, Dottori. Bucas, que filme, livro, joguinho vocês sempre quiseram apreciar, mas ficam sempre enrolando pra começar? Nossa, eu sei um, cara. Puta, não lembro. Fallout 3, velho. Eu nunca jogo... Não consigo, jogo 5 primeiros minutos. Aí eu paro. É, assim. Eu também não consigo gostar desse jogo. Eu não consegui. E assim, eu tenho certeza que eu vou gostar desse jogo. É porque é Skyrim, né? Se eu odeio Skyrim. É, cara, Skyrim é um saco, velho. Mas eu tenho certeza que eu gostaria desse provavelmente jogo. Provavelmente. BioShock. BioShock, você não consegue ter BioShock, eu essa semana, vai. E você, Dani? Eu não lembro, cara. Eu não tem nenhum livro, nenhum filme. Eu não lembro. Série. Eu não lembro de nada. Série. Nada. Se eu assistir Battlestar Galactica 78, é porque todos conseguem qualquer coisa. Exatamente. Basta você tá assistindo assisti Battlestar Galactica. Eu assisti todos. Nossa, mano. Tem uma temporada, vai. Também não faço um drama. Tem uma temporada. Mano. Raoni curte um drama, hein, mano. Se, tipo, se tivesse uma temporada de eu colocando meias, ia ser tranquilo de assistir. Não, é meio tenso o Battlestar. Cara, mas mano, são 24 episódios de 40 minutos. Cara, mas o lance é que você se forçou a fazer isso por conta própria. É, a gente em nenhum momento falou pra você assistir esse Battlestar. Não falei se eu fiz coisas que vocês pediram, qualquer um consegue. Eu falei, se eu conseguir assistir essa porra... Rômulo Paixão. Nossa, mano. Caralho. É uma grande pergunta, eu tenho cara. TDAH, eu sou disléxico. Nossa senhora, é uma bíblia. Uma bíblia. Tá bom, vai. Fala, pergunta. Essa é uma mistura de info com pergunta, dois pontos. Aí, ó, infotenimento. Infotenimento. Serviço de utilidade pública. Bora. Lembra da Nintendo ter saído do Brasil? Lembro. Alguns dias depois da notícia, andei falando com representantes de uma rede grande de venda de jogos Coffee Coffee Fuzz Games. Opa, Use Games. Ah, tá. Us Games. Fuzz e o cara revelou que a NC Games, rede que ano passado havia comprado eles, passará a vender produtos Nintendo mantendo o valor padrão de lançamentos para 3DS, R$149, e o Wii U, R$199. O Wii U não era R$179? Eu não sei. Em vez de elevar os preços, como certamente farão os importadores informais. Uh-huh. Assim eles se tornam meio que o representante oficial da Nintendo no país. Dificilmente, eu acho que os produtos serão revendidos para grandes magazines. Além disso, evitará os costumeiros atrasos na chegada de lançamentos, visto que a tal NC já faz uma distribuição bem ok com os outros consoles. Bom, seriam boas notícias se isso não passar a ser uma forma de monopólio. É, sim, do jeito que você falou. É, andei conversando com um dos caras do Overloader e eles também estavam especulando essa parada toda. Eu só confirmei pra eles que é verdade mesmo. A pergunta é, dois pontos. Vocês acham que essa foi uma tacada premeditada da Nintendo? Pois até os preços os caras conseguiram manter. Então, eu acho difícil porque... Porque a gente não tá vendo as contas deles premeditadas. Os caras não vão recuado. Porque eles estão aqui vendendo coisas pra ganhar dinheiro, mesmo tá ligado? Porque a Nintendo não ganha nenhuma grana fazendo essa troca pra esse soft, assim. É, eu acho que não foi nada por parte da Nintendo. Foi só... A NC, que ela é esperta de ver essas aberturas no mercado, como na época, por exemplo, que ele distribuiu Rockstar, a NC Software distribuiu o GTA V aqui, na época quando lançou, junto com outra distribuição, que se não me engano era da Rockstar mesmo. Então eles veem essas oportunidades de mercado e eles... O que eu acho que eles fizeram, talvez não seja... Deve ser algum acordo com outra Nintendo ou com alguma importadora específica que consegue uns preços baixos e estão trazendo pra cá nesse esquema. Mas eu acho que não tem... A Nintendo em si, eu acho que não tem muito a ver com isso. Acho que é meio teoria da conspiração esse rolê, tá ligado? Não, mas acho que tacada premeditada, eu acho que não. Ninguém recua de um mercado desse tamanho porque é a primeira opção deles. Tipo, eles devem estar muito tempo pensando, putz, tá foda. E daí esse ano eles falaram, ah, foda-se. Eu não sei se como configura como monopólio, porque monopólio é a você controlar um mercado inteiro, né? Eles não estão... A Nintendo não é o mercado inteiro. Então eu acho que tem um pouco essa complicação. Sim. Mas é uma boa... Bom você farejar isso daí e ir atrás disso. Mantenha-nos informados, porque isso aí parece uma coisa interessante. Mesmo porque, cara, esse era o ano 2015, assim, que eu falei, não, beleza, o ano passado eu fiz bastante coisa de Sony, comprei Vita, comprei sei lá o quê. 2015 eu quero comprar uns bagulho da Nintendo. Nintendão. uns Nintendão. Nintendão. E é triste Nintendão. Isso acontecer, na real, assim. Bem triste. Osso. Osso. Então vamos lá. Adiante. Danilo Hurdy. Hurdy. Se o jogo preferido de vocês pudesse ser descrito em uma receita de omelete, como seria? Criativo, hein, mano? Nossa, mano. Cara. É o jogo favorito. Vamos pensar num jogo pra chegar no omelete, né? É, então. Ou a gente pode fazer o contrário. Pensa num omelete bom. Que jogo seria esse omelete? É. Ó, eu vou pensar num omelete bom. Um omelete com... um queijo bom, assim, gostoso. Um queijo bom. Queijo, bem específico. Bem específico. Legal, da hora. Um queijo cremoso. Uhum. E presunto e azeitona. Que jogo seria esse? Isso seria Assassin's Creed. Nossa. Que nem é o meu jogo preferido. Eu não sei, cara. Isso deu errado. Eu acho que lance é, vamos escolher um jogo entre nós três e tentar transformar ele num omelete. Beleza, então vai. Super Mario World. Tá. Basicão. Cogumelos. Cogumelos. Cogumelos. Coisas coloridas. Tipo, tem que ter alguma grama de Tem que ter cebolinha. Forma. Cebolinha. Cebolinha. Boa, cebolinha. Tomate. E carne de tartaruga. Eu esqueci. Tudo servido num casco de tartaruga. Pronto. Fechou. Pronto, fechou. É isso. Acabou. É isso. Então é um omelete de cogumelos com tomate, cebolinha. Servido e com carne de tartaruga servido num casco de tartaruga. Tá aí. Tá aí. Toma. Saga Kazama. Grande saguinha. Que tipo de pornografia vocês curtem? que direto, né? O Saga, cara. Pô, paga um jantar primeiro, mano. Mano. Nossa, cara. A boa. Eu não sei se eu tenho um tipo Então, que eu acho curto, que é uma coisa de dia, assim, tá ligado? Tipo, hoje eu vou ver tal tipo. Exato. Tipo, acho que varia do dia que você tá, assim. Depende do clima. Exato. Depende do clima, cara. Então, vamos mudar a pergunta pra vocês. Nesse calor, qual é o melhor tipo de pornografia? Pro calor. Cara, que eu acho que a temperatura não afeta no tipo de pornografia. Afeta, cara. Você tá, muito quente. Você não quer algo complicado, tá ligado? Complicado. Você não quer olhar pra algo e pensar demais, tipo, no que está rolando na cena. Você quer só, pornografia de esquimota, cara. Pornografia zoofilia com pinguim, tipo, cara, bem refrescante. Olha, você que está dizendo. Eu tento não pensar muito quando assisto pornografia, cara. Tipo... Você não pensa nas razões socioeconômicas das pessoas estarem fazendo aquele... Já que você perguntou. Olha, não, cara. Eu tento pensar o menos possível quando assisto pornografia, sabe? Qual foi a pornografia que vocês tiveram curiosidade de olhar? E, tipo, não que curtam exatamente, mas você fala, tipo, não, peraí, eu preciso dar uma olhada nisso pra ver como é que funciona, assim. Eu tenho uma. Eu fiquei muito interessado em Furry. Eu falei, mano, eu preciso ver como é que esses caras... Como é que rola, qual que é a vibe, tá ligado? Eu assisti uns vídeos, aí eu, tipo, entendi, mas, tipo, não é muito minha praia. Não é praia. Então, é que, tipo, o lance é interessante, que eu lembro que eu acesso muito o Something Awful, né, aquele site. E há uns anos atrás eles tinham uma sessão que toda sexta-feira ou quinta-feira eles... faziam um rolê de fóruns. Eles postavam, tipo, eles... republicavam os posts mais bizarros de fóruns mais esquisitos. E na maior parte das vezes eram fóruns pornográficos dos mais variados de fetiches possíveis. Então, através disso, eu acabei conhecendo uma série de fetiches muito peculiares. Entre eles, tipo... Tudo bem que Furry foi o menos bizarro desse rolê, tá ligado? Tinha isso, tinha gente que curte se inflar... Esse é bizarro, né? Então, é que é tudo meio que no rolê da fantasia, assim, né? A galera não, obviamente não filma essas coisas. Eles desenham inflar? Essas coisas. Tipo, eles desenham personagens de desenho animado inflados, tá ligado? Como balões, assim. Como balões, mas... Não, tipo, esse se inflar, tipo, quê? Não, mas tem jeitos de fazer isso. Tem a galera que tem as roupas de latex que pega e enche de armas, uma fita doida. Tem isso, tem Vore, que é tipo o lance da galera querer ser ingerida por uma outra pessoa e viver dentro da barriga dela, tá ligado? É uma fita muito doida. Tem a história de pessoas gigantes transando com trens, tá ligado? Verdade, tem dragão que é comendo específico, carro. Que é gigantismo com Giantess, trens. Exato. Caralho. A galera curte. E é muito engraçado que esse lance de Giantess, tipo, rola uma mistura. Ou a galera desenha, ou eles fazem umas montagens com foto por calhas no Photoshop, tá ligado? Muito bizarro. Como que chama? Giantess. É muito doido o bagulho. É real. Eu quero a boneca inflável do My Little Pony, mano. Vocês viram que os caras estão fazendo isso? Tá então, cara. E é engraçado que sai aterrorizante. Tipo, é umas potranconas, assim. É frutas. Assim. Uma paniquete com a cara. Uma paniquete azul com a cara do My Little Pony. Cara, total, cara. É bizarro. Bizarro. É perturbador. Mas é, se você curte. Mas é que se curte o problema. Vai lá. Ninguém está julgando, tá ligado? Ninguém universo, você não deve satisfação por favor, pra ninguém, quem sou eu. Exatamente, exatamente. Felipe Bragoni. Bragoni. Capitães desse nosso amado Megazord. Olá. O que, que isso quis dizer? Ah, que a gente... Que a gente tá vivendo no Megazord no momento. Que louco! Que nosso navio é um Megazord e somos capitães dele. Da hora, exato. Um navio e esse Megazord é amado por todos. É, exato. Um navio, tipo, Transformers do mar, tá ligado? Exato. Daí são eles... várias lanchas que viram robôs. Exatamente. Daí, tipo, o Megazord chega na cidade e todo mundo... Nossa, louco, Megazord, louco. Te amamos! Nesse Mad Max que é a cidade de São... Nesse Mad Max que a cidade de São Paulo está se tornando, lhes pergunto duas coisas vitais. Vitais. Você vê que ele tá, tipo, na nossa vibe, hein? Tá curtindo. Frequência, na sintonia, tá na sintonia. Muito bem, Bragoni. Quem será o nosso Mel Gibson e aonde será a cúpula do trovão Pauliceia? Que pergunta da hora. Caralho, quem que vai ser o nosso Mel Gibson, hein, cara? Cara, essa é uma boa... Padre Fábio de Mello. O Padre Gato. tipo, ele tem o look... É o Fiuk, cara. E é o Fiuk. O Fiuk vai ser o nosso Mel Gibson. É o Fiuk. É o nosso Mel, é o Fiuk. Acho que devia ser o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo, pode ser o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tem total cara do Mel Gibson. Agora, cara, onde será a cúpula do trovão, cara? Pode ser no Angabaú, tá ligado? Sim, cara. A gente faz ali. No pré. É, exato. No Pacaembu. No Pacaembu. No Pacaembu. A gente faz ali. É, a gente faz ali no Pacaembu. Fronteira final. Exato. Exato. E quem seria a nossa Tina Turner? Só pra estender essa pergunta. Nossa Tina Turner seria... A Preta Gil. É a Preta Gil, cara. Meu Deus. Ela mandando um... Nós não precisamos de um herói. Eles não ligam pra gente, Michael. Não, exato. É outra coisa. Tá bom. Vai. Pergunta do Marcotto. Marcotinho. LDV. Grande LDV, Marcotto. Olá, Bucas. Oi. Olá, Marcotto. E aí, Marcotinho? Nós. Campus Party tá chegando e minha pergunta é, pontos. Vocês ainda têm aquele pique de virar a madrugada jogando com os brothers ou a idade bateu e 4 da manhã já tá todo mundo morto? Meu, 4 da manhã? 4 da manhã? É, mano, a gente tava falando. Tá longe. A gente tenta ainda direto, tipo, sim, não. Cara. Vamos ficar aqui jogando e tudo mais. 2 horas da manhã, a gente já tá tipo, morto já. Mas tá que acho que depende do dia e depende do jogo. E depende do jogo, Porque, tipo, aquele jogo. O Heavy Rain, por exemplo, a gente ficou até as 9 da manhã. A gente acabou aquela porra numa noite. Numa noite, Heavy Rain? Heavy Rain. A gente acabou numa sentada. Ou Heavy Rain. Joga. Porque assim, o Beyond Ellen Page Simulator, eu não consegui. Cara, eu lembro que uma vez eu e o Falcão falou, mas vamos acabar essa porra, vamos acabar essa porra. Daí a gente sentou lá, távamos jogando lá, tava, eu tava controlando a Ellen Page, eu tava controlando o espírito fanfarrão lá. E daí eu lembro que eu joguei uma parte assim tal, daí era a vez do Falcão, eu falei, Falcão, sua vez, anda com a mina. E tipo, nada. Daí, Falcão, nada. Deu olha assim pro lado. Era uma hora da manhã. Era, tipo, hora da manhã. Deu olha assim, o Falcão tá tipo. Derretido. Deu cutuquei, Falcão, sua vez, velho. Daí ele fala, foi jogo. E daí ele jogou assim e tal. E daí tudo que eu lembro é que de repente eu apaguei. E eu tô acordando com o Falcão, tipo, Daniel. Daniel. Que? E daí, tipo, era minha vez de jogar. Daí, tipo, ele dormiu de novo. E aí, no que eu tava jogando, eu juro pra você, eu acho que nunca, isso nunca tinha me acontecido antes na vida, tá ligado? Eu tava jogando a minha parte do jogo. E eu tava pescando, cara. Eu tava pescando. Esse, quão chato esse jogo era. Então, eu acho que depende muito da situação e tudo Depende muito do jogo. Porque, até o Watch Dogs deixou a gente acordar até as 9 horas da manhã, lembra? Nossa, a gente ficou jogando. Foda-se, a gente precisa descobrir o que vai acontecer. A gente fritou no Watch Dogs, cara. Esse jogo é uma bosta, mas, tipo, sei lá, mais legal que. Varia mesmo. Foi quem ela impede. Mas sim, a idade bateu. Sim. Resumidamente, tá velho. Sim, cara, você fica velho mais rápido do que você imagina, assim. Exato. De repente, velho. De repente, 3 horas da manhã é muito tarde. Exato. Próxima pergunta! Vai, Raioni! Vai, Raioni! Vai, Raionix! Raionix! Ricardo Brito da Silva. E aí, Bucas? Aê. O que fazer quando os funcionários do transporte coletivo da sua cidade entram em greve, impossibilitando a sua ida até o trabalho? Procrastino ou busco algo produtivo pra fazer? Você pode fazer os dois. É, isso que eu falo. Um cavalo, velho. Você pode procrastinar um pouquinho e daí fazer algo produtivo um pouquinho. Fazer. E daí alternando até você, né? É que, tipo... É treta isso, né, cara? Porque você não pode trabalhar, né? Ah. Aí, se você... Se tem algo produtivo... sempre tem alguma coisa produtiva. Você tem que sempre ter umas tretas pra resolver, né? Fato. Mas é treta, tipo... Porque se você vai resolver algumas tretas, você também vai precisar do busão. Sim. É. Então, eu totalmente procrastinaria. É, eu acho que eu acho que a resposta é correta aí. Assim. É, eu também acho. Super Mario World total. É, então, aproveita e fica jogando um game. Esquece o lance do produtivo. Exato, foda-se. Foda-se o sistema, cara. Produção é uma bosta. Exato. Vai. Maury Link. Ter tantas ofertas de jogos baratos e bundles não desestimula os jogadores de PC a comprarem jogos no lançamento? Então, ó, eu pensei já nisso, mas não porque as pessoas continuam comprando no lançamento. Inclusive, as pessoas continuam até comprando no pré-lançamento. Isso é verdade. Tipo, então, tipo, não desestimula tanto. Agora, eu parei completamente de comprar jogo no Steam de tanto bundle que eu ainda tenho pra jogar, de coisa que eu ainda tenho. Tipo, tem muita, muita coisa. É, eu acho que o único problema que isso gera é você ter mais jogo do que você pode jogar, tá ligado? É, exatamente. Tipo, isso... Querendo ou não é um probleminha, tá ligado? Porque tem um monte de título ali e tal que foi ocupando espaço, tá ligado? Então meio que foda-se. Não, e quem compra jogo no lançamento realmente quer jogar aquele jogo. Sim, sim, sabe? É, eu acho ou que pelo menos isso. Acha que quer. Ou pelo menos Ou pelo menos quer, tipo, se eu não comprar, meus amigos falam que eu não sou gamer. Sim, sim, exatamente, meu. Exatamente. Então, zoado. Mano... Resiliência total, não comprem games no lançamento. Não comprem games nunca. Eu tipo, só compro quando é necessário. Então, compro assim, umas coisas pra entalhar madeiras. Exato. Assim, para de jogar um novo games, passatempo para, só seu. Para de jogar games. É, tipo... Para de jogar games. Isso é uma coisa que... Uma palavra cruzada na banca. Para jogar xadrez. Não, xadrez é um bom game. Eu falo desde a época do Amigos do Fórum. Se você... Tá coçando o dedo pra comprar alguma coisa, abre o seu Steam, dê uma longa olhada na sua lista de jogos não jogadas e aí pense se vale a pena ou não. Sim. Basicamente se você isso. Não tem o Steam, é tipo, comece por aí. Por exato. Favor. É. Exatamente. Próxima pergunta, vai. Vai. Arthur Eloy. Fala, Bucas. E aí, Arthur? Falamos. O que o Marcola falou sobre a maneira como o público consome informações no último episódio me deixou bem interessado. Dito isso, como vocês imaginam o jornalismo de games brasileiro em, digamos, uns 2 anos? Uma melhora na qualidade de apresentação e pesquisa em vídeos do YouTube? Um crescimento na população de streamers brasileiros? Eu acho que vai cada vez ter mais stream e vídeo. Pelo já tá crescendo pra caralho. Já tá crescendo esse lado. Bastante, né? Mas, tipo, na verdade, assim, o que você tá falando é o que a gente espera que aconteça, né? Que melhore a qualidade, sei lá o que e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que as coisas estão mudando. Pô, não sei, muita coisa tá rolando aí de fechar site lá fora. Sim, sim. Vai ter uns sites que vai abrir aqui no Brasil de videogame brasileiro, tipo IGN e tudo mais vai abrir aqui no Brasil. Mas não sei, é complicado, né? É complicado prever, assim. É muita treta. Tipo, eu não sei, sei lá, eu não esperava, por exemplo, o que aconteceu no YouTube. Eu não tinha a mínima ideia de que ia acontecer o que aconteceu no YouTube, de explodir e todo mundo fazer 200 milhões de vídeos de Minecraft e Call of Duty. Pois é, né, e cara? Isso bombar de verdade em milhões isso foi bem de... surpreendente, cara. Tipo, ninguém, eu não esperava isso, eu não esperava que isso fosse acontecer, sim, sabe? Sim, tipo, sim. Mas cara, eu acho que as pessoas, eu acho que a gente vai... A meio que aprender algumas coisas com os gringos que estão fazendo uns vídeos foda, sabe? Sim. Tem uns gringos que estão fazendo com uma puta produção legal, com roteiro bem feito e tal. Eu acho que as pessoas vão começar a levar mais a sério o YouTube, porque todo mundo vai entrar no esquema, e aí vai começar a aparecer uns profissionais bons fazendo tipo, bons roteiros, fazendo coisas legais. Vai ser justamente elaboração em cima do que já tem, tá ligado? É. Tipo, dar essa polida no rolê, tá ligado? E por enquanto a gente tem muito rolê de stream, muito rolê de YouTube e tudo mais, mas é tudo meio parecido, querendo ou não, né? Uhum. A gente tem um monte de gameplay, um monte de coisa assim e tal. Eu acho que é interessante ver o que a galera vai fazer a partir do momento que eles ficarem cansados disso. É. Tá ligado? Tipo, quiser coisas relacionadas a isso, só que diferentes, tá ligado? Exatamente, exatamente. Isso vai ser um bagulho louco de se ver, assim. Exatamente. E é isso. Próxima pergunta! Próxima pergunta! Yuri Bilesker! Há um rumor de que o joystick vai ser fechado. É verdade. Eu não daria tanta bola para um rumor, mas esse, em especial, foi divulgado pelo próprio joystick. Foi. O que vocês acham disso? Eu acho que se eles disseram que vão fechar... Na verdade, assim, eu achei muito louco a forma como eles falaram sobre isso. Porque tava rolou isso hoje de manhã, esses boatos de que o joystick ia fechar. Aí eles falaram, bom, como a gente trata de boatos da indústria do games há 10 anos, a gente vai tratar isso da mesma maneira. Sim. Aí eles falaram, tipo, como se eles estivessem entrevistando eles mesmos. Tipo, que louco. Ah, um staffer anônimo do site diz que eles vão trabalhar até quando eles podem. E que a gerência ainda não avisou nada sobre isso, mas eles sabem que um corte é iminente e tudo mais, sabe? Tipo, deixando claro que, assim, tipo, tá rolando uma crise lá dentro, ele sabe que vai rolar umas cabeças... mas a gerência ainda não fala com eles, então eles não têm o que falar sobre isso, sim, sabe? Sim, sim. E eles foram muito honestos, tipo, de uma forma muito sábia, assim, muito esperto, assim. Meta-jornalismo. É, e, mas ele falou, né, nessa pegada ainda há espaço para se escrever profissionalmente sobre games. Então, tipo, o que eu acho disso é que, tipo, mano, é uma merda, cara. O Joystick, pra mim, é um dos sites mais engraçados que tem, que eles sabem escrever de um jeito... que eu gosto do jeito que eles escrevem. É, eu gosto do Joystick, eles nunca foram mais expressivos ou mais foda, tudo mais, mas eles faziam um trabalho bem honesto, assim, eles eram... tinham uns insights legais e agora eles acabaram de tirar nota dos reviews deles, né? Agora os reviews deles são só, tipo, não tem nota exatamente, eles aboliram notas. Então eles estavam, tipo, num novo passo legal de coisas pra fazer e tal. É, sem contar que teve gente do Joystick que era que saiu do Joystick e foi pro Polygon também. Então, tipo, sempre foi um site foda. Então, é obviamente que é triste, né, cara? Uhum. Você vê mais um site de games fechando, assim. Sim. É, e essas coisas estão fechando. Tipo, o Hard News tá difícil de acompanhar, porque você precisa de muito clique, você precisa de muito volume. Uhum. E esse modelo de negócio já tá falido, assim. É, mas as coisas acabam e geram-se outras coisas, né? Tipo, exatamente. Coisas diferentes, coisas novas. Então, acho que, tipo, de um jeito ou de outro vai ainda existir, né? Jornalismo de games profissionalmente. Só claro. Que eu acho que ele vai mudar a forma, né? Mutações, tá ligado? É, exatamente. É, então, é bem isso que o Daniel falou, assim, acho que a gente tá perdendo espaço para algumas coisas que tem demais, como, por exemplo, hard news de games, isso não faz... tem muito site de hard news de games, tem muita gente vendo, falando sobre o mesmo trailer que saiu, a mesma notícia e tudo mais, tem muita gente. E nem só de games, sabe? Exato. Os caras falam de tudo, assim. É, tipo, tem muita notícia repetida na internet. Exatamente. Né? Muita notícia repetida na internet. Esses dias, por exemplo, eu tava procurando o contato daquele arqueiro, vocês viram o vídeo do arqueiro ninja? Sim, sim, sim. Uh-huh. Arqueiro dinamarquês ninja e tal. Sim, sim. Eu fui procurar, tipo, o contato desse cara. Sim. Eu juro pra você, esse cara deu uma entrevista e eu vi, tipo, milhares e milhares de posts sobre ele, todos os posts eram iguais. Caraca. Olha o vídeo desse cara aqui, esse cara diz que blá blá blá, no vídeo ele diz blá blá blá blá blá blá. É. Tipo, todos os posts eram iguais, tipo, o que diz? Não adiciona nada, nem ao vídeo em si, tipo, você pode só assistir o vídeo que você sabe todos esses posts, sabe? Então, eu acho que a gente tá na era de que a gente precisa limar essas informações redundantes na internet precisa descobrir como. O mais foda desse cara é que é muito velho esse vídeo dele fazendo essas coisas. Tá ele, na verdade, e do nada esse é isso novo. Aconteceu. É, assim, ele já foi, ele já bombou 2 anos atrás, 3 anos atrás, com um vídeo igualzinho. E do nada. Não, o primeiro que eu vi, eu não sei se foi do Polygon, foi tipo, este jovem está mudando a maneira como vemos arqueiros em videogames. Nossa, tipo, Polygon é umas bostas às vezes, né, cara? Não tem nada a ver. Nossa, não tem nada a ver com videogame, não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com porra. Não, eles falam, tipo, como que chamava? Aquele do... O Crysis 3, Tomb Raider, não sei quem, tipo, este arqueiro está mudando a maneira como vemos arqueiros em games. De, tipo... não tá mudando. E pior que eu olhei e falei, deve ser aquele cara que dá pirueta e atira 18 flechas, né? Tipo, eu já vi isso faz muito tempo, o que vocês têm? E daí do nada vem um trilhão de coisas, sabe? Depois. É muito, tipo... É redundante. Reprodução de um fica puxando coisa do outro. Sim, tá sim. É redundante, cara. A galera fala muita merda. É. Essa é a verdade. É foda. Vamos nessa. Siga adiante. Siga. Gabriel Sales. Sales é o cara das vendas. Sales. Algum problema fundamental em ser fanboy? Vocês são fanboys de algo? Não é prazeroso ser fanboy? Eu adorei que ele começou com, tipo, algum problema? Um problema. Não é bem legal? Tipo, não que ele esteja sendo tendencioso na pergunta dele. Cara, eu acho que não tem. Eu acho que o que é ser fanboy? Tipo, você é muito fã de um bagulho, eu acho, tá ligado? Você é fã incontestável, chatinho de alguma coisa. Então, é aí que tá. Se você define como ser chatinho, sim. O problema é que você é chatinho, e não enxerga as partes ruins do seu rolê, tá ligado? Agora, se você só for muito fã, eu acho que não tem problema. O Daniel viu a minha transição de quando, tipo, eu comecei a usar Mac. Tipo, eu passei de PC pra Mac e eu era um mala total. Só falava de Apple e de como... Mala pra caralho. É isso daqui no Apple, é mais legal de fazer, blá, blá, blá. Só que, tipo... Não é, tá ligado? Tipo, só o jeito que eu gosto. Não, é mais legal. Principalmente porque você passou a vida inteira usando Windows. Pra mim era muito todo divertido. Todo mundo tem, tipo, um momento de... Uou! Sim, sim. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, não tem problema de você ser fanboy do bagulho. Eu acho que o lance é você ser chato, tá ligado? Exato. Se você for chato, daí... Até hoje eu tipo, pô, voltei pra iPhone. Eu fiquei com o Android um tempo, voltei pra iPhone e tal. Tipo, eu realmente gosto dos sistemas operacionais de Mac. pô, talvez o cara pode falar, ah, mas o outro é muito melhor. Tá, talvez seja, mas eu gosto muito desse, eu tô muito acostumado com esse, e é muito fácil de mexer. Mas esse cara é o fanboy. É. Sim, exato. Eu acho que é que nem qualquer coisa. E esse tudo bem, né? Ser chato de, tipo... É, aí agora, o chato é foda, como fanboy, o cara que, tipo, não enxerga do outro lado e fica catequizando você sobre os pontos que ele gosta. É, eu acho que nem qualquer outra coisa nesse mundo. Tipo, não tem problema você gostar muito de um bagulho, só não tenta enfiar goela abaixo das outras pessoas, tá ligado? Total, total, exatamente. O cara gosta de Battlestar Galactica. Mas, então, olha só que... Olha esse Raoni, cara. Ele vai assistir, sabe o que eu falo? Ele vai assistir o Battlestar Galactica. Ele vai virar final, malão. Ele vai curtir. Total. E depois vai ficar enchendo nosso saco, entendeu? Não, pode... oh, meu, vocês precisam assistir esse bagulho. Está gravado. Chato. E eu já não gosto. É, vai se... Mala. Nicolas. Mas ele perguntou se a gente é fanboy de alguma coisa também. Então, é como eu falei. Pô, eu era da Apple, tal, essa, mas aí eu... Não sou mais tanto, assim. Você já foi de alguma coisa? Cara, né? Eu acho que eu sou bem fanboy, assim, mas, tipo, não uma loja de, sei lá, de Lovecraft, assim. Eu piro em qualquer coisa que tenha alguma coisa referente a isso, tá ligado? É, tipo, eu acho animal, tá ligado? Se tiver Lovecraft, você tá comprando. Assim. É, exato. Eu sou bem nesse... Acho que essa é uma outra boa definição, de, tipo, se você paga um pau pra tudo que esse cara ou esse que rolê alguma... faz, né? Mesmo que você não fique querendo empurrar pra... É, então, sim, tem uma coisa muito prazerosa de se identificar muito com alguma coisa. Exato. É bom. Total. É bom pra definir quem é você. Assim. E fora que todo mundo é fãzão de alguma coisa. De alguma seja, coisa, tipo, né? Banda, desenho animado, quadrinho, livro, time de algum esporte. É, tá total, tipo, total. Todo mundo é fãzão de alguma merda. Assim. Acho que não tem problema, tá ligado? Só você ser chato que é um problema. É, exato. Então vale a regra de ouro, não seja um babaca. Exato, não seja um babaca, como exatamente, sempre. Como sempre. Nicolas Milanes. Vocês podem indicar jogos de Dreamcast que valem a pena e só teve nele? Sim. Uma frase que também pode ser reorganizada e escrita como Power Stone. É, tipo, sim. Eu leio essas coisas tipo, ah, tá bom, vamos falar do Power Stone de novo. Então. É que assim, Power Stone ainda tem pra PSP e tudo mais, mas eu duvido que ele tenha jogado pra PSP. Tipo... É, mas, cara, Power Stone, Shenmue cara, o Sonic Adventure é legal. Skies of Arcadia. Mas Skies of Arcadia eu acho que tinha pro PlayStation, alguma coisa assim. É? Tinha pro outro jogo. Eu não tenho certeza. Mas esse é um grande jogo. Nossa, eu tô, tipo, rotando em todos os segmentos. É isso que eu tô falando, hoje você tá muito arrotinho. É o Rediba, cara. Você tá muito arrotinho. Zé Rotinho. Eu lembro que o Daniel tá no segundo Red Bull da noite dele. Ah, todos nós estamos todos. Eu tô no primeiro, eu não tomei hoje, esse é meu primeiro. É seu primeiro? É. Eu também tomou seis hoje ao longo do dia. Eu juro que eu fui lá e só peguei, eu só botei na mala. Eu não sou tão drogadinho. Eu ia levar uma piscininha, sabe aquelas piscininhas de mil litros inflável que tem uma palmeirinha em cima, assim. Eu ia levar uma daquela, encher, enfiar minha cara dentro. De Redibas. Mas, mano, Dreamcast é muito louco, cara. Nossa, tem muita coisa, cara. Ó, sabe uma pessoa que pode certamente te ajudar, Phantasy Star. Uma pessoa que pode certamente te ajudar. Crazy Taxi, sim. Crazy Taxi. É o Fábio Santana. Sim. O Fábio Santana, ele tava. Tem um monte de gente que comprou recentemente Dreamcast no Convés mesmo. Sim. Então pergunte isso no Convés, que eu tenho certeza. O Tranquinhas tem também, cara. O Trancas também. Tem um monte de gente no Convés que certamente tem essas dicas de Dreamcast, que eu vi, converso sobre isso recentemente. Sim. Então pergunte você, Nicolas Milanês, pergunte aí no... Milanês. Pergunte aí no Convés da Max Rebo, porque certamente as pessoas vão te dar boas respostas. Sim, isso vai ser recebido de abraços abertos. Exato. Por toda a música do Creed. É tipo, isso, Daniel, obrigado. Siga adiante. Ricardo Filho, também conhecido como Mac Ricardo na Escócia. Richardson. Vai. Mac Richard. Esse tópico de perguntas veio rasteiro nessa terça-feira. Veio, cara. E mesmo assim, 700 perguntas, né? Pois é. Imagina quando ele vem devagar. E como não tinha nenhuma formulada até o momento, aqui vai uma pergunta merda da Improvise. Louco, eu curto. Qual o pior dia da semana pra cada um dos participantes? Fácil. Quinta-feira. É, então. Quinta-feira é o pior dia da semana. Quinta-feira. Porque por algum motivo... Quinta-feira estranha, cara. É, quinta-feira é esquisito, cara. É, cara, coisas estranhas acontecem. Pode reparar, cara. É a sexta-feira 3 de toda semana. Exatamente. Parece que todas as coisas ruins acontecem numa quinta-feira. O 11 de setembro foi numa quinta-feira. Eu acho. Fica decidido que foi. E o melhor, tirando sábado. Essa foi uma ótima citação. Se você não entendeu, você não é do rolê. Lembra do Sérgio Malandro? Dias da semana. Dias da semana. Nossa, é a melhor música. Quero me ver, meu bem. sei. É muito foda, Sérgio Malandro. Sérgio. É, e o melhor, eu gosto muito de segundas-feiras. Cara, segunda-feira... Eu gosto, porque como a gente é meio vagabundo... Exato, segunda-feira... É que segunda-feira é um tipo de domingo. É, eu já fiz várias fitas. Exatamente. Eu preciso responder uns e-mails e tipo, e é isso. É uma espécie de domingo, assim, eu curto também. É. Então, engraçado isso. Bizarro isso, né? É, muito estranho. Mas é verdade, tipo, segunda é super tranquilo pra mim. Quartas-feiras são legais também. São. Os dias que a gente grava o podcast é sempre tranquilo, né? Bem divertido. A gente sempre Tranks. Não faz muita coisa mesmo. Dibas. É. Siga. Otávio Modulers. Ó, módulo. Módulo. Módulo. No passado, não tão distante, dentro do último mês, na verdade, a AMD. Isso é AMD? É, a AMD é a dos processadores. Então tá. Disse estar desenvolvendo um processador para um novo console da Nintendo que seria anunciado em 2016. Oh. O que acham disso? Eu acho louco. Info Extra 2.1. Wii U usa processadores do tipo PowerPC e a AMD fabrica principalmente x86. Acho louco, cara. Acho louco, mas estranho. Eu não sei se a Nintendo vai anunciar em 2016. Não sei se tá na hora. 2016. Eles acabaram de lançar o 3DS novo, tá ligado? Tem um novo 3DS e tem o próprio Wii U tá engatando. O Wii U tá engatando agora que rolou. É. Então eu acho então... que, eu não sei, eu acho meio suspeito. Que mas tenha. Se mandar, quem sou eu? É lógico. É, meu, manda aí, manda que é nós. Nintendo. Manda que a gente recebe de braços abertos. Tipo aquela música do Creed. Ai, para, Daniel, para. Caralho. Felipe Coimba Bacelar. Saudações! Exclamação. Esse é o nome dele agora, Felipe. Felipe, esse é o seu nome novo, cara. Na minha pergunta anterior, vocês se manifestaram contra uma expressão que utilizei e isso acabou gerando uma curiosidade. Eu não lembro era. Exatamente. Eu não lembro disso. É. Não, eu não lembro na opinião de vocês, quais palavras ou expressões devem ser evitadas sempre que possível? Brazuca e tupiniquim. Cara, Pelo amor de Deus. Cara, tem uma que eu sempre falo pro Daniel que não que me irrita e assim, tipo, se você quiser usar não tem problema, mas eu acho meio... Foi a parte triste da frase. Se você quiser usar não tem problema. Tipo, passivo-agressivo pra caralho. Não tem problema. Mas assim, eu acho estranho quando as pessoas falam de outras pessoas, tipo, aí nego vai lá e faz tal coisa. Você não fica meio... sabe? Você fica meio incomodado, tipo... Meio touchy. Você quer dizer exato? Eu entendo que são as outras... Assim? Vai lá significa a pessoa vai lá. Sim, sim. Mas precisa ser... Que você quis dizer, mas por que você quis dizer assim? Entendeu? Você falou tipo, pessoas. Não falou pessoas. Falou tipo, caras, as os caras, minhas, tipo, galera. Negro. E se eles não forem negros? Exato, cara. Que estão indo lá. E se eles forem negros? E se eles forem negros? Você tá falando de um grupo de japoneses, tá ligado? Exatamente, tipo... Porra, tá ligado? Sei lá, eu acho meio estranho, assim. Assim como, tipo, isso ainda tem um pouco, sei lá... De vez em quando eu faço umas reuniões nada a ver, assim, com, tipo, com gente que quer fazer com parceria de Red Bull, tal, sei lá o quê. Aí os caras viram e falam assim, aí é viado, a gente se fala semana que vem. E tipo, véi. Mas eu não gosto de rola, sabe? Tipo, e assim, não tem problema você falar que eu sou viado, tipo, tudo bem, sei lá, mas... Tipo, é uma escolha peculiar. É uma escolha peculiar de palavra. Por que especificamente? Me chama de cuzão, mas tá ligado? Eu não sei, é meio estranho. E assim, como a gente falou, quer usar? Usa aí, entendeu? Mas aguente as consequências e entenda por que você tá usando. Sim, exato. Se você acordar com a boca cheia de formiga... Aí você, entendeu? Daí tá na hora de você chamar o exterminador pra colar na sua casa. Exatamente. Porque afinal tem muitas formigas. Tem um problema de formiga aí no rolê. Exatamente. Cara, outro dia eu achei uma coisa meio... Eu fiquei meio... Nossa, eu fiquei meio perplexo, assim. Agora falando em nego, viado, essas coisas. Eu tava... Alguém tinha feito propaganda de um... De uma festa em que toca soul e R&B, assim, rolou no Facebook assim e tal. E daí a chamada da. E na imagem da festa tinha, tipo, sei lá, alguns artistas de soul, assim e tudo mais. E na chamada o cara começou a chamada com. E aí, macacada. Entendeu? Eu olhei pra isso e falei. Peculiar escolha. Mano! Era tipo uma festa gremista. Assim. Então, exato. Eu fiquei meio tipo, porra, cara. Então, eu fiquei. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho engraçada dessas coisas de. Desses nomes que, tipo, pô, a gente podia pensar duas vezes antes de falar. Exato. Por exemplo, há pouco tempo atrás, assim, até os anos 90, 2000, ainda era aceitável você chamar hip hop, rap, funk, soul de black music. Então, esse é um termo também que eu não aceito. Meio racista, entendeu? Não, tipo, esse termo também não diz nada. Ele não diz nada, Não diz absolutamente porra nenhuma, tá ligado? Também, tipo, Que é, eu ouço que black? Que é black? Ah, eu curto black music. É. Que é isso? Que é isso, exatamente? Aí que a Zelia faz o quê, sabe? É, exatamente. Que rola? O que quer dizer você ouve black? Eu não sei, eu acho meio peculiar essas escolhas. Assim. Como eu falei, ah, vai reclamar de, ah, politicamente... Você reclama aí, cara, mas assim... Sei lá, dá pra escolher. Tem outras palavras que a gente pode usar só. Exato. É só isso que eu estou dizendo, entendeu? Ao invés de usar, sei lá, macacada, fala galera. É, pessoal. Macacada é foda. Aí a gente fala black music e fala, tipo, gosto de rap, gosto de funk, gosto de whatever, tá ligado? Exato. Principalmente porque os negócios estão muito bem definidos, sabe? Sim, é igual o Gilberto Gil falando que os caras falam que ele faz world music fora do Brasil, tá ligado? É, tipo, que porra é essa? Que é world music, tá ligado? Tipo, O negócio já chama música popular brasileira, tá bem estabelecido. Não, isso é mais engraçado, tipo, o filho da puta fala que ele faz world music, só que não tem influência de mais nenhum outro lugar do mundo, tá ligado? Tipo, o cara faz coisas claramente influenciadas pela música brasileira, então, tipo, não é world music, cara. Você claramente tá mentindo pra você mesmo, cara. Tipo, para. Bizarro. Chega. Isso. World music. What the fuck, tá ligado? Mas então, esses termos são engraçados. Tipo, ontem eu acho. Eu não sei o que eu tava vendo. Que alguém falou que, tipo, esses termos de música. Ah, é, o House. No documentário do House, o cara que faz o House. Ele faz um documentário porque ele curte uns blues do Mississippi, assim. Pode crer. Um negócio meio esquisito. O Hugh Glory, não, o nome dele. Cara, é mas, Hugh Glory. Mas britânicos, eles amam blues, cara. É, então. Só que é muito estranho, porque ele vem como se ele fosse, tipo, do rolê, assim. Sei. E daí fica meio... Quê? E daí ele tá falando que, tipo, essas terminologias, assim, divertentes de blues e jazz e qualquer outra música só servem se você for ter uma loja de discos, tá ligado? E realmente, sabe? Tipo, world music. Music é muito uma coisa de uns caras que, tipo, onde eu ponho esses discos, sabe? É tipo isso, World Music. Aqui, tipo, World Music são CDs que você. Meu, que é isso? Você não tem a mínima ideia. Quem é esse? Hermeto Pascoal na World Music. Foda-se. É real. Então vamos nessa. Vai. X-Water Closet. X-Water Closet. Bucaneiros. Estou num momento difícil na minha vida. Porque você é um banheiro, cara? Exatamente. Ah, é difícil mesmo. E tá acabando a água. Difícil, né? Um problema gerado por pouco dinheiro e uma escolha a fazer. E como conselheiros dessa embarcação, venho lhes perguntar... Pergunta-lhe. Devo comprar uma Bloodborne Machine, vulgo PS4, ou um Wii U? Cara, se você chamar de Bloodborne Machine, provavelmente você quer muito jogar. Mano, eu acho que vale, é igual eu comprar o Wii U por causa do Mario Kart, eu totalmente compraria e não compraria mais nada e eu jogaria aquilo pra sempre. E Smash sempre, Bros, assim. Vai? Eu não Smash Iba, meu. Smash Bros. Eu curto Smash Bros. Smash Bros é bem louco. Eu acho mas que eu entendo, se tem eu entendo. Um jogo que você quer jogar muito e só aquele rolê roda esse jogo, tipo... Sim. Cara, o que o seu coração mandar, assim... O que o seu coração mandar. Pensa assim, que ó, no PS4, se você assinar, por exemplo, a Plus, você ganha... Você já ganha uns picos Você grátis. Já ganha uns negócios de graça ganha todo mês, fita, o que, é, o que é bacana. O Wii U... Eu não sei se eles têm esses programas de... Às vezes eu acho que ele até tem. Acho que eles agora... Bom, eles vão ter um novo programa de fidelização lá que eles vão criar. Talvez tenha alguma coisa parecida. Mas assim, você vai ter que comprar e é mais difícil de encontrar os jogos do Wii U no Brasil e tudo mais. O PS4 você pode comprar às vezes direto na internet. Por exemplo, o Resident Evil lançado na PSN brasileira é até mais barato do que na PSN americana. Então você já pode comprar tudo online, tá ligado? Então tipo... o PS4 ele é mais de certa forma preparado, ele vem, acho que você pode... Ele tem mais vantagens. Ele tem mais vantagens, talvez, fato. Assim. Mas assim, você que sabe, entendeu, cara? Cara, que nem o Fogão falou, siga o seu coração, siga o seu coração, se Bloodborne é o bagulho que você quer muito jogar, então acho que você vai ter que... Se você é o Mussa disfarçado. Se você é o Mussa que tá perguntando coisas aqui, mas o Mussa já tem os dois. Ele é console e ostentação. Panda... Eu quase li Voldemort. Panda Voldemort, cara. Panda Voldemort. Não tem aula na quinta. Tem aula na sexta? Não. Não. Nossa, não? Nunca tem. E pergunta mal formulada é um ponto na prova, velho. Exatamente, cara. Esse é o melhor ditado de todos. Faça sua professora seguir esse preceito. Exatamente. Siga adiante. Última pergunta. Igor Henrique. Batata frita ou batata assada? Acho que depende do dia. Depende de quão bem feita foi a batata. Não, e depende do que você tá comendo junto com a batata. Exatamente. Tá mas isoladas. Mas assim, eu já ouvi uma forma que você faz os dois. Olha só. Você faz assim, você assa primeiro a batata. É aquela batata suíça? Que é tipo, é assada, só que meio crocante? É. Essa é batata, tipo, batata essa, essa, então essa é a melhor você opção. É, você assa um pouco a batata pra, acho que, tirar o vapor dela, assim, a água dela. Aí você bota e ela fica, tipo, bem crocante em volta, assim. É, no meio ela fica bem macia. Essa batata é o melhor esquema. Por que não ambos? Ambos. Por que não ambos? Viu? E é isso. Acabamos mais uma sessão crocante de perguntas e respostas. Terminou mais crocante ainda. Nossa, terminou crocantezíssimo. Excepcionalmente crocante. Especificamente crocante. Esse misto de assado e frito. Exato. E agora, depois dessa longínqua sessão, vamos tirar uns 10 aqui e já voltamos. E é nóis, tio. Uhul. Tiramos 10 e voltamos. Yeah. Mentira. É, tiramos tipo 10 segundos, tá ligado? Tiramos uns 10 segundos. Milésimos de segundo. E, bom, vamos ir finalizando esse rolê. E antes de finalizar esse rolê, temos dicas. Eba! Muitas dicas para esse momento de pura periculosidade seca em São Paulo. Sim. As nossas dicas hoje são bem legais. São todas baseadas no que a gente estava falando. Exato, uma delas. Que... Ah, eu tenho uma dica à parte. Que não tá aqui, começar? Não é? É porque eu lembrei agora. Eu tava falando com o Danibas antes de você chegar. Uma ótima dica, eu acho. É verdade, eu não lembro dela, mas eu acho que é. Tem um documentário no Netflix que eu não vi ainda, mas eu tô me coçando pra ver. Durou 1h22. Chama Alienígenas na Lua. Verdade. A verdade exposta. Eu preciso assistir isso também, sim, cara. E a sinopse é que, tipo... são vários relatos da NASA falando que a Lua é uma base militar alienígena. Imagina, cara. Eu preciso ver esse bagulho. Que eu acho, pelo que me falaram, tem tipo... Sabe aqueles caras que tipo... A evidência está clara, eles pegam uma foto, eles circulam alguma coisa no fundo. É tipo uma aqui, ó, cratera, tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo essa formação de rochedos? Não, cara, isso não é uma formação, é uma cratera, tá ligado? Isso é alguma coisa, tá ligado? Que você circulou, tá ligado? É, tipo, é um bagulho, você circulou um ponto aleatório na lua e falou daqui, que isso é um olha, negócio. É isso daqui também, tá ligado? É isso, é baseado nisso do comentário. Você tá vendo que aqui são reptilianos. Como é que você sabe? São reptilianos. Como é que você sabe que são reptilianos? Obviamente. Obviamente são reptilianos, dá pra você ver as escamas. Contrafatos, não argumentos. É, então... Essa é uma boa dica. E seguindo essa dica, também outro dia eu assisti isso me lembrou do nosso amigo Barrinhos. Nossa, assisti um documentário sobre crop circles. Ah, é? Cara, o Barrinhos acreditava, né? Cara, é uma fita, viu, cara? É uma fita. Tem uma parada, inclusive, que eu acho que você vai até achar interessante. Que em 71 o Carl Sagan, junto com uma galera... Uns caras. Uma galera que tem um satélite gigantesco, assim, que envia ondas de rádio pro espaço, tá ligado? Tipo, em potências absurdas. Ele elaborou uma mensagem para caso eu chegar em vida alienígena em código binário, usando números primos, uma fita assim, descrevendo a população humana. Então descreve quantas pessoas a gente tem. Uhum. Do que... Tipo o disco de ouro que tem na Voyager, assim, que é mais que ou menos isso. Tipo, a nossa composição, tipo, a gente é feito uma parte de carbono, nosso DNA. Ótima maneira de eles descobrirem como matar a gente rapidamente. Exatamente, basicamente. Por favor, mandem um vírus. Exatamente. Daí, tipo, ele descreve tudo e daí no final ele faz um desenhozinho rudimentar do satélite que eles usaram pra enviar essa mensagem. Entendi. E isso que eu achei muito louco, que daí o que acontece? Isso não é exatamente um conhecimento muito popular. Isso foi vir a ser conhecimento popular muito tempo depois, assim, a mensagem que ele mandou, tá ligado? Que, tipo, como eu falei, é tudo código binário, whatever, daí você faz um desenhozinho. E daí acho que uns 20 anos depois apareceu um crop circle do lado do satélite do bagulho que enviou a mensagem. Do bagulho que enviou a mensagem. No mesmo formato do retângulo que eles enviaram pra fora, escrito no mesmo bagulho de código binário, só como se fosse uma resposta dos alienígenas. Pode crer. Então, tipo, sei lá, eles falando que eles são feitos na maior base de silicone, eles explicam quantos deles tem e, tipo, mostram um desenhozinho. São todas mulheres fruta. São todas mulheres fruta, é muito doido com isso. Com a cabeça do My Little Pony. Exatamente, uma bunda monstruosa. Sim. Eles falam quantos deles têm e eles daí fazem um desenhozinho do que seria o bagulho que eles usaram pra enviar essa mensagem. Entendi. E daí um ano depois... Onde você viu isso aí? Eu vi no YouTube, cara, um documentário de uma hora e pouco, assim, tá ligado? Vou ter que ver isso. Cara, é bem legal isso. Cara, e os desenhos dos Crop Circles são muito loucos, cara. É muito doido, né, Crop Circle. Cara, ainda mais quando você vê, tipo, o design das paradas, eles usam muito esse lance de, tipo, geometria divina, essas porra, tipo, é muito bem elaborado o bagulho, cara. Tipo, você imagina, como é que um filho da puta faz isso tão grande, tá ligado? São esses malditos caipiras, cara. É, cara. São uns bagulhos também num campo de futebol, tá ligado? No formato da Mafalda. É, exato, eles fizeram um Garfield fumando uma coisa. Muito legal, cara. Botaram é nóis, Zona Sul, tá ligado? Assim. Nos Crop Circles, bicho. Fecharam Neguinho Z.O. Neguinho Z.O. Neguinho Z.O. Os Dorme Sujo. Os Dorme Sujo, tinha lá escrito, muito legal, cara. Tinha um do Escadão também, muito legal. Louco. Mas enfim, as outras dicas também que a gente tem pras pessoas. É, basicamente as dicas são todas, tipo, para para pessoas que estão aqui. Que estão aqui em São Paulo. Que é basicamente estoquem água. Comprem muita água. Comprem bastante água. Não bebam água da torneira como a gente preguiçosamente fazia. Não. É, tipo, porque a água tá suja. Tá ruim. É, saiam de São Paulo também é uma boa ideia. É, tipo, se você puder. O êxodo é agora. É, mas se você acha que é da hora, sai de São Paulo. Tipo aquela música do Bob Marley. Tipo, saia de São Paulo. Êxodo. Sai de São Paulo. Exato. É bem legal essa música. Especificamente feita. Pra esse momento. De São Paulo. Sim, é bem legal essa música. E assistam o Mad Max pra se preparar, entendeu? Exato. Pra saber o linguajar. Pra saber o linguajar. Linguajar é importante, cara. A sessão educativa os da locadora. Jargões. Os jargões. Os jargões do usados. Futuro apocalíptico seco. E basicamente. Apocalipse. Tinha mais alguma coisa que vocês queriam falar? Tinha o seu Campus Party aí que você queria. Mas antes disso tinha, acho que alguma outra coisa. Não tinha algum seriado que vocês estavam assistindo? Eu não tenho porra nenhuma pra falar. Então foi. Mas Battlestar Galactica 78, hein? Nossa. Que horrível. Rapaz. É, mas é, então, eu tenho duas de dica de verdade que tem mesmo. É, além desse documentário que o Daniel esqueceu. Sim. O nome com Carl Sagan em Crop Circles. É, mas ele aparece só num momento ali, né? Ele inteiro. Tá, assim, e o documentário sobre a verdade do Homens na Lua. É a verdade, velho. Reptilianos, tá cara. Fora. Jay-Z e Beyoncé, velho. É, são eles. George Bush. É, eu, Pedro Falcão, vou fazer duas palestras lá, vou participar de dois painéis lá no Campus Party. Que vai rolar, na primeira semana de fevereiro, até o dia 10 ou 11, alguma coisa assim. É, aqui em São Paulo, no Centro Imigrantes, lá onde foi a Comic Con Experience. Longe para caralho. Ou seja, longe para caralho. É, vai rolar lá no Campus Party, vão ser duas palestras, obviamente, sobre videogames, porque pelo visto que eu sei falar. É, a primeira delas é sobre o futuro do jornalismo de videogames e o que está acontecendo no jornalismo de videogames do Brasil no momento. O futuro. Que vai ser bem interessante, que vai ser, vão ter vários editores de vários sites e tudo mais falando sobre vários sites do Brasil, tá falando sobre a situação atual do jornalismo de games. Pra quem é interessado, pra quem sempre manda perguntas sobre jornalismo de games, tá aí, né? É um dia muito legal. Sim. Esse vai ser muito bacana. E a outra é sobre esportes e como vivem os atletas de esportes no Brasil. Então vai ter um pessoal de Street Fighter, vai ter um pessoal de League of Legends, e eu vou mediar essa conversa sobre esse assunto de esportes, porque tem muito que saber do que você tá falando, né? Porque senão parece que você tá falando que você vai falar sobre esportes. Esportes. Eu curto ouvir esportes. Esportes. Electronic sports. Electronic sports. Exatamente. É desse tipo de esportes. Esportes. Eletrônicos, exato. Exatamente. E os dois. It's in the game. Os dois. Os dois painéis serão no dia 5. No palco Marte. Marte? Eu não sei exatamente os horários, eu acho que um é às 14 horas e o outro é mais tarde, às 5. Mas essa informação não vale, vá atrás, a culpa não vai ser nossa se você ouviu esse horário duvidoso. Mas é dia 5 no palco Marte. É. Vão ter esses dois, duas palestras e eu vou estar nos dois. Chega lá, dá um abraço. Manda um salve, dê presentes. Tira uma foto. Mandem água, garfinha d'água. Garfinha d'água. E mandem um vivo navio! Revolução Bucaneira! Navio for life. Grita isso e picha os outros participantes do painel. Exato. Sai correndo. Chuta eles no saco. Exato. Fuck the system! Joga uma garrafa neles. E é isso. É isso que a gente tá ouvindo hoje. A gente tá ouvindo America. America. America. America. Uma banda America. Chamada America, America. E um, uma banda e um cavalo sem nome. A Horse with No Name. No Name. Horse with No Name. Exatamente. Porque é o rolê do deserto. É um rolê do deserto. Ele fala sobre desertos e é isso que a gente canta no deserto. Na, na, na, na, na. Eu tô dando um rolê no cavalo deserto. Sem nome no deserto. E eu queria que chovesse. Exatamente. No deserto nem chove tanto. Que é, droga. Nossa, zoado. É isso, mas é isso. Outro pico. É, e eu vou passar hoje a bola pra algum de vocês fazer o jabá, cara. Olha o que eu acho disso. Eu não sei fazer o jabá. Mas vocês vão ter que saber, cara. Eu não posso ser o único idiota. Na verdade, que fala... sim. Você pode? Isso, entendeu? Não. Eu acho que você pode, cara. Você já é. Você não quer, mas você pode. Entendeu? Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Não, vai se fuder, vai. Vai, Fogão, a gente acredita em você, cara. Não, vai, algum de vocês fala, cara. Vai, Fogão. Ai, saco. Você consegue, cara. Tá bom, se você quer mais Max Rebo na sua vida... Seus filhos da puta, se você quer mais... Quer mais Max Rebo? Eu odeio meu trabalho. Você quer mais Max Rebo? Quer mais Max Rebo, seu corno? Então, Max Rebo... Então, maxrebo.com... Seu corno... MaxRebo.com. É só entrar, tem várias fitas, quadrinhos, games, várias fitas. Se você quer podcast, tem toda semana. Navio Pirata, é só assinar o nosso canal de áudio no YouTube. Aliás, no YouTube, não, no iTunes. Caralho. No Espero iTunes. Que o Bolsonaro esteja ouvindo isso. E esse é o cara que sabe. É. Então, pois é. No iTunes, você procura por Max Rebo, ou Navio Pirata, que você encontra que a gente tá lá. É só assinar, ouvir tudo. Você ouve o Navio Pirata e ainda ganha de graça uma vez... É, por mês é, uma mixtape. Inclusive, semana que vem tem que ter, hein, Daniel? Oh, é verdade. A gente não tinha pensado nisso. Poxa vida, é mesmo? É. A semana que vem tem mixtape. Toda mais primeira terça-feira do mês. É, nós teremos também tiras esporádicas que estamos preparando para vocês. Exato. É, e temos muitos projetos, fique ligadinho. Fique ligado. Que teremos muitos, muitos projetos bacanas muitos, em 2015. Muitos. Que faremos e vocês vão curtir a doidada. Vocês vão amar a gente. Vocês vão amar muito a gente. E é, nós... É, é, você pode justamente verificar o que a nossa, toda essa veracidade dessas informações, dessas atualizações no Google. Diretamente no Twitter. Siga a gente no Twitter, que é importante. Siga a gente fala umas bosta lá. Legal. Arroba MaxRebo _. O underline é importante depois do MaxRebo, porque senão você vai falar com qualquer cara que usa... Com ninguém. É, o arroba MaxRebo faz muito tempo e é um cara qualquer que não atualiza o Twitter dele. E você também quer mandar perguntas, como as pessoas que mandaram perguntas neste podcast, então acesse o Convés da MaxRebo. Procure lá pelo grupo aberto esse Convés rolê, da MaxRebo no Facebook, e troque uma ideia, vem dizer umas paradas aí que a gente escuta e a gente responde, e é nóis. Exato, é nóis. E é isso! É isso. Acabamos aí mais um episódio do nosso querido Navio Pirata. Valeu todo mundo que ouviu, está Adeus. Ouvindo, curtindo, Sim. a nós Beijo. Amando, curtindo mandando perguntas. Adoidado. E coisas do gênero. Adoidado. Sim. Falem tchau, caras. Tchau, caras. Falou. To be out of the rain in the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no